Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Misterioso, misterioso, muito misterioso. Está começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgarmente conhecido como Perna, juntamente com José Ferreira Neto. Oi. Vinícius Fortuna. Alôs, galera. Alôs. Alôs. Que palo. Alôs, galera. Comecei cagando no pau, mas vambora. Não corta não, hein? Não corta não, hein, DJ. Alemão Jacomino. Afonso, não é falar o nome de alguém? Afonso, galera, Afonso. A pessoa falou Alonso, eu falo Afonso. Ele quis fazer uma piada. É, quis ser engraçado. Agenor McNamara. Que isso, pô. É um Walking Dead, né? Estamos também aqui com convidados mais do que especiais nessas delícias cremosas aqui do Tosco Chanchada. Estamos aqui com Ira Croft. Olá! E ela falou olá também, eu não posso falar oi. Aí, tá vendo? Olá. Alôs. Alôs, é. É porque nós somos mainstream, a gente quer causar. É isso aí. Estamos aqui também com o Fábio Catena, lá do MDM. Puta que eu pariu, hein, cara? Pois é, né? Alguém tem que aparecer nessa podosfera, porque todo mundo lá é estrelinha. Ninguém grava com ninguém, ninguém é convidado. Não, convidado é, mas ninguém grava. Só eu mesmo. Põe, a gente deposita lá na sua conta, aquela quantia, tá? Oh, por favor, tá difícil aqui. E hoje nós vamos falar sobre nostalgia, José. Nostalgia? Sobre guerra, José. Guerra? Sobre porradaria desenfreada e sem limites, José. Sobre bombeiros italianos que perseguem macacos gigantes. Sobre pseudoterroristas que explodem as coisas, né? Sobre armas que não precisam ser recarregadas nunca. Sobre ciborgues que andam apenas em duas dimensões, atirando nos seus inimigos. Sobre indianos que lutam e que não eram brancos e depois ficaram pretos. Sobre bullying, cara. Bullying? Bullying. Pô, tá ficando triste essa história. Do que nós vamos falar hoje, José Ferreira? Nós vamos falar hoje sobre videogames nos anos 90, né? Na verdade, metade da... É os videogames que interessam pra gente, né? É, os bons, mas assim, metade do que a gente vai falar sobre videogames nos anos 90, na verdade, são videogames dos anos 80. Mas aqui no Brasil chegou tudo meio atrasado. É. O nome disso é retardo. Videogames para pobre, né? E antes da gente ir pra retroalimentação, vou deixar um recado rapidinho, porque muitas pessoas não ouvem a retroalimentação. Tá, mas não precisa se atropelar assim nas falas. É verdade, né? Ele tava apressado, né? É um Rivotril, cara, com álcool. Acontece isso. Então, se você tem amigos que baixam o podcast pelo iTunes, tem um link pra um tutorial nesse episódio. Apresente pra galera aí que você conhece que baixa pelo iTunes, porque o Tosco Chanchada tem conteúdo explícito, então ele não está aparecendo mais na lista. Culpa, né? De quem, perna? Dos maçãzinhos. É culpa da Apple, cara. A gente não tem nada a ver com isso. É, dos besteirentos, velho, que você chama, alemão. É o Camasco que tem que fazer lá. Bom, então vamos que vamos. Retroalimentação e depois a gente volta com... Travou? Essa desgraça de sempre. O cara deu a trava. Deu pra ver a bola, hein? Deu pra ver o load nele. Deu o load embaixo da tela. Ele é um Sega CD, velho. Alimentação. Não! Está começando a retroalimentação relativa ao episódio 72. Nossa, que formal. Hábitos detestáveis. E aí, alemão, Vinícius, vocês que participaram do episódio? Eu acho um péssimo hábito você ficar colocando palavras que ninguém sabe o que é. Tipo relativa? É. Não é uma palavra tão complicada assim, né, alemão? Vamos combinar que não é tão difícil assim. Não, né? É tão difícil de entender. E sobre o episódio, o que vocês acharam, gente? O que vocês acharam do episódio? Eu, particularmente, achei muito engraçado. Eu não ouvi ainda. Você não foi, né, Zé? Eu não fui. Eu explico por que eu não fui. Quando eu vi na pauta lá que vocês iam meter o pau em quem fuma, ia falar mal de quem é fumante, eu não vou lá pra não arrumar briga, eu quero que vocês se fodam também. Mas a gente não detonou muito quem é fumante no final. Não, porque acabou o tempo. A gente tava... Na correria já, porque tava acabando a hora já, isso, né? É. Dessa vez o episódio teve uma coisa diferente, né? Que rolou uma promoção para os ouvintes que fizessem comentários relevantes no episódio. Tanto os comentários da parte 1 quanto da parte 2 valiam, desde que fossem comentários relevantes. E aí seriam sorteados jogos via Steam, né? Sim. Pra esses ouvintes que fizeram alguns comentários. E vamos, acho que, começar divulgando a galera aí que ganhou. Como é que foi feito o sorteio? Nós fizemos um hangout. Né? É, e escolhemos quem ia ganhar ou quem não ia. Claro. Parcialmente, claro. Todos os nomes são fake. Todos os nomes são falsos. É, quem ganhou, na verdade, foi meu filho. O Felipe ganhou um, ganhou. O filho do alemão ganhou um outro, o namorado do Zé ganhou um outro. É. E eu fiquei com um, porque, porra, se eu não ganhasse, ia ser foda. Os ganhadores foram, então. Mediante o sorteio muito honesto aqui, não ligo pra esses caras, não. Número 13, Lorena Duarte, Vinícius, ganhou Manhunt. Não, mas o nome dela não é Lorena. É Nie... Cara, a menina chama Niedja. Niedja. Niedja. Niedja. Ela fala, você fala saúde na hora. Niedja. Niedja. Teve alguém consciente na família, né? O pai dela falou, vamos pôr o nome de Niedja. Aí a mãe dela falou, vamos pôr o nome composto, né? Porque já sabia que ninguém ia chamar ela. Aí colocou Niedja Logan. Será que não era pra ser tipo Neuza e o cara que foi fazer o nome dela lá, tipo, tava... caiu com a cara no teclado, sei lá. Neuza Luiza. Qual jogo ela ganhou? Ganhou Manhunt. Manhunt. Que é um nome, é um jogo muito de mocinha, diga-se de passagem. É verdade. Não, é, cara, Manhunt é de mocinha. Se fosse Womanhunt, ia ser um nome de mocinho, né, cara? É bicha, né? O segundo ganhador foi o Márcio Feijó, que ganhou o Max Payne 3. Bem, o Márcio Feijó não é o Márcio Chato, não, né? Não, o Márcio Chato é o Márcio Castro. Ah, tá. Ele ganhou o Max Payne 3. O Max Payne 3, cara, eu comprei na Steam também numa promoção e nunca instalei, meu. O jogo se passa em São Paulo, tem o começo é até razoável, assim. Você vai falar mal do jogo que a gente sorteou, você? Não, fala aí, claro, o jogo é legal, tem que ser, cara. Tem que falar a verdade, não, porra. Não, tem que falar a verdade porra nenhuma, não. Já ganhou, foda-se, velho. É, já era. Mas, é, assim, depois de meia hora, cara, começou a mexer o saco já aquele jogo. A história não empolga, cara. A história não empolga. E é em português ou não? Tem as dublagens em português com legenda ou em inglês com legenda. Quem mais ganhou ele? Quem ganhou... Esse valeu muito a pena. Caio Ricardo ganhou L.A. Noire. Puta, esse jogo é foda. Esse é foda, esse é foda pra caralho. Esse ganhou na Mega Sena. Tá certo que ele é um jogo pra ele jogar o resto da vida dele, né? Porque o jogo é assim... Cumprido. É muito grande. Mas cara, é legal também. Você não, jogar... é bom pra caralho. Não, é, bom é legal, caralho. É legal. Pro sim. Xbox, você tem uma ideia, cara? São 3 DVDs esse jogo, Inclusive, é legal ficar jogando... 3 DVDs. Acho que os caras falaram nessa hora, né? Puta que merda que a gente fez de lançar DVD e não, né? Blu-ray. E não Blu-ray, né, cara? 3 DVDs. Cara. Mas o L.A. Noire não é tão legal de você ficar jogando o sandbox dele, né? Assim, sim. Não tem tanta graça, é porque não dá pra você, não dá pra você avacalhar, né, cara? A side quest, acho que é isso que você tá dizendo. As side quests não são grande coisa. Não, não. A main quest é foda pra caralho. Não tô nem falando a side quest. O que você tá falando é ficar zoando. É, não dá pra não dá, né, cara? GTA, cara. Isso, não dá pra você fuder com a cidade. Dá pra você parar com umas putas. Não, não tem essas coisas. Se tivesse, ia ser 15 DVD, né? Puta que pariu, né, cara? Só um só de... Porque o gráfico das putas tem que ser da hora. Tem que ser da hora. E o último ganhador, que é o cara que tem o nome mais de velho do mundo, é o Alaor Rocha. Alalaor. Eu sabia, cara. Que ganhou GTA 4, olha só. Jogo bom também, mas não chega nem aos pés do San Andreas. Não, o GTA 4 é ruim, cara. O GTA 4 é ruim. GTA 4, ele tem o maior problema da vida dele é estar entre o 3, o San Andreas e o 5. É tudo foda. É verdade. Só ele é merda, né, mas cara? Mas o 5 é porque o cara é branco, né, velho? É. Você pode ver que o cara é branco, é ruim. É, fudeu o jogo. Não, mas ó, o Vice City é com o Tommy Vercetti também, é legal, cara. É, mas veio antes, né? Mas o Vercetti é pé em Cuba, né? Retroalimentação. Como todo mundo sabe, a gente sempre grava com um patrão aqui que paga $15, né? O cara tem o privilégio aqui de gravar com a gente e a gente gravar com ele também. Só que o cara não adicionou a gente, então vamos ficar devendo essa aí. Nas últimas edições, a gente deixou um pouco de falar do Patreon, né, cara? Eu acho que é legal reforçar aí pra galera que tá chegando agora, conhecendo o Tosso Sanchado. Seu mercenário. Se quiser... Ah, foda-se você. Que se quiser... O Tosso Sanchado. Fala certo, Zé, pelo amor de Deus. Eu falo relativo, você não entende, então eu vou falar que não é um idiota igual você, pra você entender. Não, mas uma palavra que existe e eu não entendo. Agora, Tosso Sanchado, ninguém sabe. Tosso Sanchado é o Tosso Sanchado de Minas, né? Tô chanchado. Não, quem tá chegando agora, conhecendo o podcast, se gostou, né, e quiser ajudar a gente aí, contribuir, lembrando que a gente tem a iniciativa do Patreon, né? E lá você tem as diferentes formas de doação, os diferentes valores, as diferentes recompensas. Tá, continue doando. E a galera que já ajuda aí, mais uma vez, obrigado. Lembrando que a gente já passou da cota que a gente expôs lá, mas assim, a gente tem outros planos. Então, a gente vai sempre observando. Se a gente vê que vai crescendo isso aí, a gente vai começar a fazer coisinhas novas. Novas metas. Vamos pros comentários aí. E pros e-mails antes, né? Pro e-mails. Você reparou que o Vinícius, ele falou vamos pros comentários já umas quatro vezes e não era hora ainda de pros comentários. Não, é porque vocês ficam enrolando. Cara, né? deve ter alguém elogiando ele nos comentários. Não é possível. É porque vocês ficam enrolando. Vamos pros comentários? Eu sou o responsável por dar ritmo a essa porra toda aqui. E a sua forma de dar ritmo é repetir a frase vamos pros comentários? Não, é fazer... Mesmo que seja hora de ir no banheiro, vamos pros comentários? Essa era a única parte que era a sua incumbência. Vamos pros comentários, cara. Pros e-mails antes dos comentários, né? Aí, ó. Que ritmo. Retroalimentação. Quem quer ler o e-mail do Murilo chato? Não vou ler, não. É o Murilo que desenha o Zé, cara. Então o Zé leu, é. Não, mas se você desenhou a porra toda. Não, não, a turma, não. Desenhou a porra. Mas só você que ficou legal, vai. Não, você colocou sua foto aí no seu WhatsApp, o desenho do moleque, ó. Não, bota o seu nono. O seu nono não tá aí, cara. Pelo amor de Deus. Resume só, então, irmão. Do que ele falou? Não, deixa aí que eu leio essa merda. Eu acho que o Vinícius devia ler esse e-mail, cara. Não, não vou ler porra nenhuma, não. Eu tô sem óculos também. Vai, eu vou ler o e-mail do Murilo de Oliveira. Não, nem tenho, não. Olha o tamanho desse e-mail. Não, vai ter que ler, Vinícius, porque ele fala umas coisas legais aqui. Então lê, cara. Eu vou ler e-mail do Murilo de Oliveira, que é um desenhista do Tosso Sanchado, oficial do Tosso. Vamos fazer camisetas, bonés, várias coisas. Vamos tatuar, né? Aquela Caverna do Dragão nas costas, a turma toda. Vi do Caverna do Dragão, vi. Ele diz assim, excelente episódio, a parte 2 ficou foda. Acho que ele foi o único que ouviu, porque é o único que comentou, né? Realmente vocês salientaram muitas manias que muita gente tem e que deveriam ser abolidas de vez. E é o que falta pra muita gente, a maioria cabaço, é noção de que está incomodando e pagando de idiota com todos. Algumas manias terríveis também são de pessoas que desperdiçam água. O cara é um super certinho, né, velho? É, o Caxias. Por exemplo, aquela velha, a mesma velha do ônibus e do carrinho, que ficou jogando água na calçada durante 2 horas. Aquela velha que acha que é dono da rua e também aquelas pessoas que têm o costume de atrapalhar a vida dos demais, por exemplo. Ele tá assim, eu acho que é uma autobiografia isso aqui. Não, ele falou aí do negócio assim, aquela galera que desperdiça água. Me disseram, por exemplo, que quando você vai pegar um lixo reciclado na sua casa e vai colocar, você não pode limpar antes. Tipo, sei lá, uma lata de tomate, você não pode lavar a lata de tomate. De atum? Pra você não desperdiçar água. Só que aí, mano, já viu o cheiro que fica naquela merda, aquele lixo, se você não lava? Outra, quando for reciclar, vão ter que lavar também, né? Então, não adianta porra nenhuma. Eu não vou comprar um negócio com aço atunzado, né, cara? Então, porra, foda-se, né, cara? Carro feito de... Imagina, você porque eu só compro aqueles papel reciclado com papel higiênico, né, cara? Parece uma lixa. Aqueles rosa, hein? Imagina, vem um pedacinho de atum, cara. Lata do atum, nem lá. Aqueles que no canto vem escrito, essa edição foi fechada, né? Tem um pedaço do estado de São Paulo. Da capa de um livro. Mas jornal, bagulho. Ele continua citando vários exemplos aqui que eu vou pular um pouco, porque ele só tá fazendo uma caminha pra ele falar um monte de merda aqui no fim. Outra parada irritante é uma que foi citada pelo Vinícius. Ele gosta muito do Vinícius. Em um episódio de festas, que é o tio da Bingolinha. Aquele tio que se acha engraçadão nas festas e que incomoda todo mundo com trocadilhos que só ele acha que é engraçado. E aquela tia que só sabe perguntar da sua vida. Nossa, isso tem mesmo, né, cara? Eu tinha um, cara, eu tinha o Vardo, que era Valdomiro, mas todo mundo chamava ele de Vardo. Vardão. Toda vez que a gente falava que ia pra praia, cara, ele repetia a piada. Não era uma piada, era um comentário. Ele falava que ir pra praia só servia pra sargar o 13. Que era como ele chamava o cu. Por que que o cu chamava 13, cara? Nossa, você vai lá sargar senhora. O 13? Já deu 13 vezes. O cara, é. O número de pessoas que comeu ele na cadeia, né? Só pode. Tio Vart aí. Vart não. Vardo. Como que é? Vardo. Ele cita uma muito legal aqui também, ó. Aquela pessoa que acha que só porque você manja de computador, você tem a obrigação de ir na casa dela e formatar ele. Só porque você é próximo da família ou dela mesmo. Não, o legal é que toda pessoa, computador tá lento, é vírus, né? É ou não é? Pessoal que não entende nada, computador fica lento, é vírus, na hora. E todo mundo que arruma um computador, formata o computador, né? Ninguém arruma, né? Agora ele começou, vem só. E o famoso cara que zoa todo mundo, mas se você ameaçar zoar ele, o cara apela pra briga. É o famoso cara que só briga no Facebook, né? Normal. É, se você não vai aguentar, então não zoa o cara, velho. Por isso que eu não discuto em Facebook nem WhatsApp, porque não dá pra você perder a razão e quebrar o cara. É, bater no cara. É exatamente isso. É o direito do cara, se ele quiser partir pra porrada também, cara. É seu direito de se defender e bater no cara também. É seu direito de pegar uma arma e dar um tiro no cara que tenta te ameaçar. Direito de tudo. É o direito da sociedade de prender você, entendeu? Direito de outro cara lá na cadeia tentar te comer, tudo isso aí, tudo pode. Tudo pode, né, cara? A verdade seria dito, alguém que bate em outra pessoa, tudo pode naquele você tá correndo o risco de ser comido na cadeia. Sim, né? Por uma. O cara tá assumindo o risco. Tá assumindo isso. Se assumiu o risco de viadista, sabe o que é, né? Então quem bate nos outros na rua, ameaça os outros, é viado. É viado, velho. Aí o Vinícius, cara. Então não me ameace, não. Ele diz aqui também que deveria ter um episódio só com histórias do Hendrix. O cara tem altas histórias diferenciadas. Eu adoro essa palavra. Não, mas o Hendrix é foda, meu. Aquele episódio lá, rapaz. Cara, mas o Hendrix é que nem eu, cara. Que ele inventa um monte de bola. Ih, né? Só que nem acredita, cara. E o mais legal, cara, é que tudo que ele falou que era um hábito detestável, era um hábito detestável dele. Dele, sempre. Foda, cara. Igual caiu uma pipa dos molequinhos na casa dele. Eu ouvi o episódio. Ele foi encanar com os molequinhos. E ele não pegou a peixeira pra correr atrás. Saiu os vizinhos tudo lá, meio, o que esse louco tá fazendo com os moleques? E é o hábito detestável dos moleques. Ou é dos vizinhos que tá repagando o louco. Não. Aí você vê um negão girando uma katana pra cima dos moleques. É Blade, né? Parece a moça do Walking Dead lá, a Naomi. Sei lá como a que come, né? Negone. A bichona. Era bichona. Bichona. Chegava lá, balançando uma katana, correndo atrás do moleque. E o moleque tem um hábito detestável. O que, que ele guarda uma katana na casa dele? Aí ele manda aqui o... Que também devia ter um episódio sobre o Zé. Que merda, hein, cara? Nossa, cara. Só porque teve sobre o Bart. Ele mandou um alô pro Vinícius, que é especialista em quadrinhos. A Alperna, que adora meus desenhos mal feitos. E o Alemão, que é o cara mais engraçado do mundo. Caralho. Parabéns pra essa nova fase do Tosco, vocês estão com tudo. Valeu, hein, Murilo. Eu só quero saber o que eu ia falar no episódio sobre a minha vida, né, cara? A maior parte ia ter que cortar, né, cara? Porque é proibido. Ah, proibidão. As novinhas piram. É. Proibidão, paga maiores. Só, é tudo menor, né? Só a vida dele que é paga maiores, né? Só a história dele. Aí finalizou aqui, desculpa por ter sido um fã tão chato, mas é que acabei me empolgando com o progresso de vocês, parabéns. Curti muito a participação da Pandora, a gente também. Ela tem o estilo todo chanchado de papo de bêbado do fundão da sala de aula. É mesmo, a Pandora foi mó firmeza. Agora, ele foi um fã chato? Eu não percebi, foi chato? Ele foi com o Vinícius. Ele é chato todo mundo, mas eu sou um que tem cuidado de falar. Porque ele acha que ele é um fã chato, mas ele é um chato. Né? É verdade, não, ele já foi fã, né? Aconteceu, mas ele melhorou agora. Não, ele tá mais calmo, já trabalhando, né? Ah, a gente voa. Ele arrumou um emprego agora, parece que tá tudo certo. Retroalimentação. Deixa eu ver aqui, ó. Moacir Games. Moacir Games? Não sei, velho. Deve sei ser, tá lendo, Moacir, né? Games. Aí, de repente, né, no episódio sobre games de hoje, temos um Moacir Games, que é o nosso patrocinador. É verdade, é o cara profeta. É, e ele diz assim, ó, fala Toscaiara, tudo certo? Conheci vocês pela indicação do Papo de Gordo. Fiz minha maratona e em seguida o cast acaba. Ah, então quer dizer que quando ele foi fazer a maratona do Tosco Chanchado, o Tosco Chanchado foi pro caralho, entendeu? Quando ele foi falar pra alguém que tinha achado o podcast legal, acabou. Acabou o podcast, é verdade. Coitado, né, velho? É. Isso aí foi a maior brochada do mundo. Foi foda. Qual foi a minha surpresa? Não, e o pior é que fazendo um parênteses aqui, todo Todo mundo esperava que o episódio 69 fosse o episódio que o Tosco Chanchada ia descabaçar definitivamente, né? Que ia ser episódio... foi o 69? Foi o episódio que acabou o Tosco, cara. É. Era... é que a gente sempre falava que ia fazer um de pornô. De posição sexual. No 69 ia ser aquele, meu, né, fudido. E foi uma brochada. E foi uma brochada. Teve sexo. Né? Só que o cara brochou. Agora, voltando aqui, qual foi minha surpresa e felicidade ao saber que vocês voltaram? Agora posso me cagar de rir como uma criança retardada. Agora eu posso me cagar de rir como uma criança retardada. Olha a vontade, eu quero ser uma criança cagada. Não, é aquele retardado. Moleque que senta no meio do pátio da escola e que se caga de tanto chega rir. Chega cagado em casa. Chega cagado em casa e rindo, sabe-se lá do quê? Porque ele é retardado. Então faz ele... do quentinho. É. Muito. Caguei. Caguei de novo. Isso, caguei no pátio. Aconteceu de novo. Mãe, tem milho. Eu fiz de novo. Urubus. Por fim, o Moacir diz aqui, ó, muito obrigado por fazer minha vida um pouco mais tosca, no bom sentido, é claro. PS, como faço pra participar do grupo do WhatsApp? E eu rebateria o PS dele dizendo, Moacir, você não sabe o tanto que aquilo é uma merda, cara. Mentira, mas tudo bem, vamos dar um jeito aí. Tem que entrar no... Manda um outro e-mail pra nós aí com o seu número que o Vinícius te adiciona. Não, nada, é muito mais fácil. Entra no grupo lá do Facebook, lá tem um post lá que é o Luiz que adiciona. Só pra botar seu número lá. Entra no grupo do Facebook, lá tem. Bom, valeu, Moacir. E, alemão, o que você tem a dizer pra ele? Fica aí, casinha aí, boa. E cagadinho. E pra essa blusinha aí. Toda criança caga, né? Não precisa ser retardado, né? É, mas de rir, né? Aquele cara que não tem controle sobre o esfíncter, entendeu? É uma criança arrombada. Retroalimentação. Vinícius, chegou a hora, cara. Você tá pedindo? Não, é... é a hora do que... Pera. Olha lá, Vinícius. Alemão, começa a falar coisas aleatórias aí, porque o Vinícius tem algo a dizer. Então, como é que estão as coisas, né? A vida da gente... Não. Vamos pros comentários, né? Vamos pros comentários. É, acho que agora é hora mesmo de ir pros comentários. Que bosta. Meu Deus, o cara só faz isso. Vamos, pô, nos comentários. Vai. Um abraço aqui pro Murilo, que comentou. Pro Dolph Lundgren. First. Não, é o Dolphin mesmo, né, cara? Tipo, é um golfinho. É um golfinho. E a foto do cara é um golfinho. Um abraço também pro Márcio Feijó. Ele que ganhou, né? Ganhou. O que que ele ganhou, pô? Ganhou um jogo. Ele ganhou um jogo. Max Pênis. O jogo do Pernas, Max Pênis. Um abraço pro taxista lá, né? O Túlio Silva passa os dias a guiar, né? Sim, um abraço pro Márcio Castro também, que é o cara mais legal do mundo. Acho que tem alguns comentários, acho que valeria a pena ler, né, cara? Pois a gente podia ler, por exemplo, do Diego, né, cara? Legal, ele comentou. O Diego é o cara que ia participar hoje do Skype, que... Diego fala assim, eu tenho um problema com quem fica limpando o dente com a língua e fazendo barulho. Vale fazer assim? Fazia, cara. Fica o dedo na orelha. É aquele cara que faz isso e ainda pega uma tampa de bico e tira a cera da orelha, né, cara? E guarda no bolso. É. E come. Me dá uma vontade de dar um fatality do Sub-Zero e arrancar a espinha do filho da puta. Um pouco exagerado, né, mãe? Do Mortal 1. Mas eu nunca falei nada porque obviamente, ele é um bosta, né? É um merda, né? Mas, enfim. Nunca falei nada pra quem estivesse fazendo isso perto. Também tinha raiva na época do colégio das minas que estouravam bolha de chiclete alto pra caralho. Isso é uma frescura do cara. Porra, mano. Meu, a mina tá se engraçando com o cara e o cara tá ficando puto ainda. Ele vive nos anos 60. Aposto que ele deve ter raiva das minas que fica passando o cabelo e passando a mão no cabelo e dando risadinha com ele. É, ele aposta que ele tem raiva também das minas que chega perto dele e tira a roupa também. É, ele é bichão, você é bichão pra caralho, hein, mano. Eu tenho as meninas que ficam piscando pra mim. Eu tenho. E ainda termina perguntando: agora não sei se é frescura minha ou se são hábitos detestáveis. É, nem sei o que é, mas é frescura. É frescura porque você é viado. Ai, odeio aquelas minas que ficam mordendo o beicinho. Odeio. Um abraço aí pro E-Matrix25. Aposto que ele odeia a mina que manda nude pra ele também. Odeio, no WhatsApp. Odeio. Um abraço pro Gabriel Bittencourt. Agora eu sou esse bicho aqui, foda-se. Abraço pro Nigel Mansell, mandou novamente um comentário aqui. Sim. Agora, tem um comentário, cara, que eu acho que valeria a pena a gente ler. De quem que é? Que é o cara do Alaor Rocha. Deixa eu ver, eu que vou ler o do Alalaô, hein? Conheci vocês por indicação do Mackelson, que só dá migué. Desse jeito participo do Tosco antes dele, vão vendo. E vocês simplesmente arregaçam em todo episódio. A buzina do Chacrinha já é viral no meu trampo. Espero na segunda parte que vocês falem do hábito mais detestável de todos: jogar lixo na rua. Gente... Mais um Caxias, velho. Eu tinha um colega, sabe aqueles lixinhos que tem no carro, que você põe no câmbio assim? Eu andava com aquele no cinto, né? Não, eu enchia aquilo lá e quando ele entrava no meu carro, quando eu tava andando, ele pegava e jogava tudo pra fora, cara. Esvaziava. enfiava o saquinho assim na janela. Puta merda, que ódio de quem faz isso. E também espero o GTA 4 no meu bolso semana que vem. Cara, que filha da puta. Filha da mãe ganhou, né? Ganhou o GTA 4, ganhou, né? Ganhou, cara. Mas, ó, o Alalaô é mágico, cara. Falei pro Alalaô mandar água pra Yoyô. No dia seguinte choveu aqui em Magrinha, mas fez um frio do caralho, velho. Exagerou, né? Exagerou. Alalaô exagerou. Chega de parênteses, abraço aí e continue com o trabalho. PS, essa entrada com Couching em Moshi é foda pra caralho. Um abraço pro Moacir, que tem nome de dono de farmácia. Um abraço também pro Anderson Paranhos. Felipe Sarim. Paranho. Felipe Carnage. Um abraço pra Lorena. A Lorena que ganhou, né? Ganhou. Não, quem ganhou não foi a Lorena, foi a Neuza, né? Como é? Nedja. Nedja. A gente vai ler o comentário aqui da Nedja, lembrando Nedja. Que o nome dela é Nedja. Nedja. É. Estou ansiosa pra ouvir a segunda parte. Em quesito de hábitos detestáveis, meu pai é campeão. Nossa. Mas falar mal do pai não, caralho, é um hábito detestável, né? Imagina. Deixa ficar batendo. Não honrar o pai e a mãe é um hábito detestável. É bíblico. Deixa ficar batendo o chinelo no chão. Fica batendo o chinelo no chão e pega e fica dando no chão como se tivesse uma barata invisível. Você vai retardado, hein? O pai dela conhece o Tiririca, velho. Não zoa, não. Pô, que da hora, cara. Ficar fazendo barulhinho com a unha, caralho. Deve ser um Velociraptor. É tudo pra sabe o Velociraptor quando. No... Fica tec, tec, tec, tec, tec. É, eu acho que é aquilo lá. Ficar tentando tirar aquela carninha dos dentes, acho que todo mundo concorda que isso é nojento pra caralho. É o famoso chupa-dente, né? É. Uma das coisas que mais detesto, toda vez que eu tiro o sapato sentado na cama, fazer parecer que a cama tá sofrendo um terremoto. Ah, eu acho que aquele pessoal que se mexe demais, mas é frescura tudo sua. Troca essa cama aí. Mas sinceramente, quem não tem hábitos detestáveis, pergunta ela. Quem? Vinícius, né? É, eu tenho manias, eu tenho um monte de coisa, hábitos detestáveis e dos outros. Teve um cara aqui que eu não sei quem é, o cara falou que um hábito detestável é quando o cara vai sentar ou levantar e faz assim, ó. Na hora que eu li, eu achei o único. Cara que geme sentando. Cara que vai dar aquela sentada. Vai subir escada, sai gemendo degrau por degrau. Cara, é um velho. Bom, vamos seguir. Abraço pro Paulo Libardi. Um abraço pro João Ricardo também. Abraço pro Ricardo Rocha, zagueiro da seleção. Isso, um abraço pro Rafael Imamura. Um abraço. Vinícius Fortuna. Pro Anderson Meira. Pro Aoshi sem pai. Aoshi órfão, né, cara? Esse é o mais legal. Um abraço pro Hel Bolha. Hel Bolha é da hora, cara. Quem mais? Abraço pro Valdir Bigode, atacante do Vasco. Camila Constantino. Donizete Pantera. Guilherme Sanzoni. Tupanzinho. E um abraço pra quem, Zé? Ah, cara, esse aqui, ó, cara, ele tem, como ele tem, o nome mais engraçado do mundo, cara. Eu sempre quero ler o comentário desse desgraçado. É, mais que a Lalaô? Cara, é o Pinto Assado, cara. Pinto Assado. Pinto Assado é foda. Mas o comentário dele foi bom, lê aí. Ó, né? Putz, fui apresentar o tosco pra mulher e ela pegou logo na hora da explicação do cara que pega a catota no nariz. Até aí tudo bem, o problema é que depois o Vinícius solta assim, né? Ah, essa mina chupa um pau, toma gozada na cara. Imagina ele apresentando isso pra namorada. Ó, amor, escuta esse programa, que legal. Essa mina chupa um pau. Faz um Aeste Mão. Toma gozada na cara e depois fica com frescura. Nossa, deve ter sido muito legal. Sua namorada deve ter adorado, cara. Vai ser difícil convencê-la, né? Pô, por quê, né? Os negros que colocam as músicas trolando no ônibus parece que só querem aparecer mesmo. Mostrar o hábito chato e a má educação. Um dos piores hábitos hoje em dia que eu acho é a galera que abrevia. Não, ele abrevia tudo. Hoje virou HJ. Que é só a letra Q. Galera, GLR. Puta que pariu. Qualquer é só QR. Que. E você é só VC. E tá um emendado no outro. Então tem uma hora que não dá pra entender o que tá escrito aqui, cara. Enfim, acho que os hábitos detestáveis é muito pessoal. E só se torna detestável no momento que uma pessoa perturbar inteiramente o dia todo a outra, hein. Um abraço pro Danilo Postantini Moreno. Pro Jeff Justino. Alan Prost. Pro Marqueles. Pro Dinada. Obrigado. Um abraço pro João Santos. Pro Rodolfo Jofre, nosso amigo. Diego Hipólito. Diego Henrique. Pro Barbosa. O Barbosa, Zé. Eu vou ler esse comentário, porque começa muito bem. Odeio quando alguém senta e grita. Que pô, mas a gente já falou disso. A gente corta. Corta a renda. Não, a gente fala duas vezes, porque é legal mesmo. É peraí que eu tô... levantar aqui. Ele tem outro exemplo muito legal aqui, ó. Ou aquele cara que quando entra pela porta faz assim... Pô, ele é gordofóbico, né? Cara, que é gordo que faz isso aí. Cara. Os cara é ele é velhofóbico também, né? Limpar a garganta. É verdade, mas eu tenho um... Não gosto também daquele cara que chegou ofegante, tudo suado. O cara fica em cima do cedo. Aí ele vai falar assim, o cara em vez de tomar o fôlego antes, chega pertinho, exalando aquele calor. Abraço pro Paulo Kennedy, pro Márcio Jouque. Um abraço pro Caio Ricardo, que também ganhou o jogo. Isso. Pro Diego Alves. Um abraço pro Eduardo Ritalino. O cara deve ser irritado, hein, velho. Um abraço pro João Mário Soares Silva. Um abraço pro Fábio Dalton. Um abraço. Pro Elton Mercês. Professor Mercedes. Luxemburgo. O André Nunes. Um abraço pro Daniel Mendonça. Um abraço pro Miguel Bellucci. Zelão. Fechou, então? Eu acho que... Vamos comentários agora ou não? Eu acho que foi legal, assim, a iniciativa de sortear os jogos elevou o nível dos comentários, né, cara? Até a retroalimentação ficou mais interessante dessa vez. Você vê como vocês são interesseiros. Interesseiros, né, cara? Porque senão só tava escrito lá, first. Primeirão, foda-se, né? Então eu acho assim, galera, não, acho que não adianta vocês ficarem esperando recompensa pra fazer um comentário legal, cara. O episódio de hoje, por exemplo, que vocês vão ouvir aí sobre games, meu, dá pra discutir muita coisa. Coloca lá nos comentários os jogos que você mais gosta. Isso, a gente precisa de um feedback pra saber se a gente tá no caminho certo. É. Quem sabe a gente não sorteia algo de surpresa também. Qual era o seu console preferido dos anos 90, daqueles que a gente vai falar? Os melhores jogos, os piores jogos. Vamos bater o número de comentários aí, que eu acho que o nosso recorde, a gente nunca chegou a 100 comentários, né? Então vambora. Bora pro episódio? Vamos nessa. Valeu. Falou, gente. Fui. Está no ar mais um capítulo de Tosco Chanchada Podcast, estrelando os top Patreons: Fábio Kiss, Sandro Felizardo, Diego Armin, Bruno Roselen, Rafael Molina, Christian Silva Vieira, Musta, Felipe Carneiro, Paulo Thiago Tucunaga, Leonardo Molina, só nessa família de Molina aqui, e muitos outros. Tosco Chanchada começa agora! Eu acho que antes da gente começar a discutir sobre os consoles em si, seria interessante cada um contar como que conheceu o videogame, né? Como que o videogame entrou na vida de cada um. Porque eu acho que todo mundo aqui gosta, mas nem não sei se todo mundo começou a jogar na mesma época, com os mesmos consoles, né? Eu, por exemplo, eu comecei em locadora, mas eu fui ter meu primeiro videogame em 93, que foi um Super Nintendo, então eu não tive um videogame da geração anterior. Você é novo pra caramba, hein? Manda ele embora desse programa já, então. Eu jogava... Tá meio digno de participar. Eu jogava, né? Master System na casa do meu primo, mas não tinha dinheiro pra ter um, entendeu? Idade pra entender o que tava acontecendo. Né? Nada. Daí, quando... Em 93, o meu tio me deu de presente um Super Nintendo, foi quando eu tive o meu primeiro console. Só que antes disso, eu já jogava em locadora. Jogava o Nintendinho, jogava o Master, o Mega. O primeiro videogame que eu tive foi um Super Nintendo, que eu ganhei em 93. Eu acho que nessa época, por exemplo, pra você ter uma ideia, foi quando o Nintendo 8-bits foi lançado no Brasil, né, em 93. E aí a gente já tava jogando Super Nintendo aqui, né? Oficialmente. Né? Oficialmente, claro, né? Bem, eu comecei com o Atari, mas depois do Atari, que não vale. Hoje nós não vamos falar de Atari. Droga. Eu só joguei Atari até hoje. Eu tive um Master System. Tive ou tenho? Tenho um Master System, mas eu não jogo mais. Ele tá aposentado, meu Master, né? Funciona? Funciona. Funúncia. Mas eu joguei muito antes do Master System Nintendinho, porque todos meus amigos tinham Nintendinho. Só eu tinha Master. Eu e o Alisson tinha Master, na verdade. Vocês compraram um Master naquela época que passava propaganda na TV de um jogo que saía uns mísseis, assim, da Terra? Ela e o cara usava um óculos. Eu não sei como é que é o nome desse jogo, mas se jogava com uma pistola, né? E o cara colocava um óculos. Isso aí se chama Pistola Zillion. É o Zillion, eu acho mesmo. Não era o Zillion. O Zillion... A primeira pistola que tem no Zillion. É uma parceria da SEGA. A primeira pistola que eles usam no anime. A primeira pistola do Master é baseada na pistola Zillion do anime Zillion. Na pistola do Zillion. Entendi. Aí. Era Tectoy, né, cara? Tectoy. E você, Perna, como é que foi com o seu primeiro videogame? Foi o Atari? Foi o Atari. Eu tinha 5 anos, foi comprado na Mesbla ainda, mas não podemos falar de Atari hoje, né? Mas eu tive um genérico do Nintendinho, que foi um Beat System. Nossa, branquinho, né? E ele é igualzinho o Famicom. O Nintendinho, até a gavetinha ele tem, assim, os controles, é tudo igual, é a cópia mesmo. É a melhor cópia do mundo. Entendeu? Feita pela Dismac, cara, fazia calculadora. Dismac, cara. Mas rodava os jogos do Nintendinho? Todos. Caralho, mano. Rodava um genérico, né, meu? Rodava todos e o controle, e ele tinha um bug, né, o que eu descobri, assim, sem querer, cara, sem querer, assim, foi um lance muito foda, porque começou a falhar o Select. E como é que achava aquelas porra daqueles controles pra comprar, né? Na feira, ué. Então, hoje tem, né? Mas comecei, assim, a encaixar ali, de repente era algum mau contato, cara. E aí eu percebi que quando eu encaixava ali o controle, assim, fazendo uns movimentos mais devagar, ele funcionava o select. Fez ele gozar, né, Pé? Não! Então o ponto G do bagulho. Não, só que aí, cara, eu, sem querer, eu descobri que em alguns jogos ele funcionava meio que como um Game Genie, assim. Lembra do Game Genie que uhum. habilitava uns cheats essa nos jogos? É tipo aquela história do gato que pula em cima do teclado do cara e faz um super código que explode o computador, né? Não, mas é verdade. Tinha alguns jogos, por exemplo, o Contra, quando eu fazia esse esqueminha aí, ele dava 30 vidas direto, assim, pro personagem. O Pern começou a vender esse controle, né? Não, aí eu não sei, cara. Não sei o que aconteceu, assim, mas rolava esse bug em alguns jogos, funcionava. Sei lá, no Kirby Adventure lá, você ia pro mundo bicha, final... Né? Jogo de bicho é foda. Você jogava Kirby? O cara jogava Kirby, jogo mano. Rosinha, né? Jogo rosinha. Jogo rosa. Super Mario, mesma coisa. Não, não é não. Os caras têm bigode, pô. Ela é bicha, é verdade, ela é bicha. Então, mas no Kirby, por exemplo, ele dava todos os... As magias lá que tinha, 99 vidas e pra última fase, assim. Era um jogo muito louco, cara. Que legal que era o jogo pra você, né, cara? Não, é assim, eu tô falando que o bug, né? É assim que funcionava e tal, e era muito louco, assim. E era, cara, e era de segunda mão, era uma fonte tudo colada com um Super Bonder, cara. Era um nojo aquilo. Pra pegar fogo era dois palitos, né? Nossa, era um nojo, cara. E o seu, Ira? Olha, eu... Como eu também eu era a prima pobre da família, eu também não tive os desses primeiros consoles, sabe? Eu não tive console de fita. Eu só fui ter depois quando entraram as eras dos CDs. Boy. Porém, sempre tinha um irmão mais velho de um amigo, de um vizinho que tinha videogame em casa. E foi nessa situação que eu conheci o genérico Top Game. Nossa! Yeah. Controle mais anatômico que já existiu, né, cara? Ó, eu não tenho um dedo por causa do Top Game, cara. Nossa, você... O meu lixei no Top Game também, meu dedo. E assim, o primeiro estágio é quando você começa a soprar a fita. O terceiro estágio, que é a hora que não tá dando mais, é quando você só coloca a placa. Não tem nem mais a fita, mas você coloca a placa do jogo. Você tira o invólucro, né? É, Ira, você tira o invólucro, deixa só a plaquinha pra ver se fia só um lado, pra ver se pega aquela bosta. Não é. É uma bosta. Sim, e funcionava. Claro, e soprar também. É uma sobrevida isso aí, né? Muitos engenheiros eletrônicos de hoje vieram disso daí, meu. Começa assim. No Beat System tinha uma gambiarra que ele só aceitava cartucho americano, né? Então tinha aquele adaptador pra cartucho japonês. Nossa, ficava com um metro de altura. E aí... A fita ficava mole, né, cara? Parecia... Se bater a cabeça, a janela parava de pegar o videogame. Porque a fita menor era japonesa, né? É. Isso. Então, se colocasse a fita japonesa sem o adaptador, bom, primeiro que não ia encaixar, mas caso você quisesse arriscar, você não tinha como tirar mais, né? Porque era fundo a parada, né? Então, no adaptador vinha com uma fita. É verdade, uma cara. Fita de... De cetim pra você poder puxar, cara, o adaptador junto, cara. A plaquinha da fita japonesa também funcionava se você tirasse ela de dentro da fita. Colocava tudo como se fosse só plaquinha, né? Também dava. Então, se você não tinha um adaptador, você também poderia utilizar a placa pra jogar. É, eu lembro que o meu Super Nintendo também tinha esse problema pra jogar as fitas japonesas. Você tinha que quebrar com alicate, né? Ou com a faca. Ou com a faca você tinha que... Derretia. Eu quebrei com alicate lá as travinhas pra poder encaixar as fitas japonesas no O cara cobrava uma Super Nintendo. Nota, né? E o cara cobrava uma nota. Inventaram, a Nintendo inventou um parafuso só pro cartucho da Nintendo pra você não conseguir abrir a fita, né? Tanto é que é aquele parafuso desgraçado, você tem que comprar uma chave que custa R$50 a chave pra abrir ele. É mais caro que um cartucho, né, cara? E você, ô Fábio, qual que foi o... Fábio, sou eu? Você é Fábio, né? É o da pena, é o da pena. Fábio me confundindo. Eu acho que ele pensou que é seu pai. Não, tá escrito Fábio Catena aqui, ó. Não vou chamar. Por essa você não esperava, hein? Se chamou de Fábio é porque tá nervoso. Eu parei pra pensar, será? Tipo, sou eu. Eu lembro que aqui em casa tinha um Atari, mas não sei de onde veio. Aí, de tanto a minha irmã e eu reclamar, meu pai comprou um... Não era Phantom System, era um Dynavision. Nossa, cara. Dois cartuchos. Oh, era muito foda, cara. Nossa, ele era anunciado no Silvio Santos, meu. Era maneiro, hein? Aí não precisava de adaptador, porque ele cabia a fita japonesa e americana. E ele tinha controle de manche, em vez de ser... É verdade, meu. É igual aquele, aquele do... Cara, botão amarelo. Né? Botão amarelo. Manche. Ó, mas não é aquele tipo do Mega, que era invertido. Aquele era do Turbo Game, ou não? Turbo Game. Não, o do Dynavision era tipo uma rola mesmo, assim. Tinha ventosa pra você grudar na mesa. Ventosa. É muito louco. Nossa, é muito louco mesmo. Demais, cara. Esse de Ventosa eu tive no Atari, cara. É, o controle também. Não, mas o Dynavision é mais da hora, cara. Caralho, velho. Eu achava maneiro. Aí os caras mandavam um jogo de avião pra você achar que era o Top Gun, né? É. Não, o pior, o pior falando de controle... O controle mais anatômico do mundo é óbvio, que é o do Turbo Game. Top Game. E depois veio o do Turbo Game, que é igual um controle de Phantom e de Mega, invertido. Não é, é um bate-boomerang. O controle já vinha com turbo, ele tinha cinco ou seis botões. Ah, eu achei uma foto dele aqui. Ele era muito feio. Mas a vantagem era isso de não precisar de adaptador e ele tinha... Ele era touch os botões do videogame, cara. Era mó moderno. Caralho. É igual aquelas TV que tinha de ferro, que você tomava choque de vez em quando. Você só relava e tocava o canal. Era muito feio isso, hein? Cara, era horrível. Nossa, que monster. O pior é que você fica jogando aquele Dynavision lá, mano. Sei lá, cara. Parece que vai quebrar aquele negócio da sua mão. É, eu lembro do controle, mas, cara, tem jogo que você tem que ficar apertando pra um lado e pro outro lá e parece que vai sair na mão. Ele era meio ruim, assim. Ele, acho que queriam vender que ele era melhor pra jogar, mas ele era uma porcaria. Ele não tinha muita sensibilidade, falhava direto. Não orna, né? Essas ventosas, a gente quebrou duas mesas de centro tentando tirar o controle vidro. A ventosa, pelo menos, era boa, então. E outra, naquela época, não, os controles não respondiam de forma adequada, né, cara? E você achava que era o controle. Mas do Master era foda, hein? Não, do Master é bom, né? O Master é massa. Cara, eu nunca vi um Master System ligado. Pô, nunca louco, vi, cara. Nunca jogou Alex Kidd? Não. Porra, louco, nem na memória. Pô, nunca jogou Turma da Mônica contra o Drácula? Nossa, cara. Nunca jogou Labirinto? É. Chapolin. Chapolin contra o Drácula, né? Até que Drácula, Drácula, né? Chapolin, verdade. Não, é a Mônica do Castelo do Dragão. É, a Mônica e o Dragão, Chapolin e o Drácula. Tô me sentindo mal também. Tinha o Black Belt. Nossa. Isso é louco, hein? Melhor jogo. Pô, jogar Black Belt no Dynavision não dava, imagina. Você ficava virando pra um lado e pro outro. Nossa, que aparecia neguinho em tudo que é lado, né? E nessa época não tinha internet, então assim, pra você saber algumas dicas, assim, pra você poder saber até quais jogos seriam lançados, você tinha que apelar pras revistas. E aí eu lembro que saiu primeiro a Ação Games, falava de Yonoi. Arcanoide, falava de Mario. Operation Wolf, lá, uns jogos muito foda. Operation assim, Motherfucker. E aí depois que veio a Game Power, né? Super depois, Game Power. Aí fizeram, acho que uma mescla lá, porque tinha Super Games Game Power, tinha verdade, Game Power. Verdade, aí juntaram, depois virou Super Game Power, né? Os detonados era tudo na base da... Assim, cara, tinha que comprar revista. Na base da revista. É. Seu Nono, qual foi o seu primeiro console de videogame que o senhor teve? Consolo? Ela é o que minha mãe usava muito, né? Um de negão lá. Era um consolão, também conhecido como controle do Dynavision. Essa piada eu inventei agora. Mérito seu, né? Totalmente méritos meus. Mas na verdade, quando eu era criança, eu brincava muito com... Minha mãe me dava um galho, né, pra eu brincar. Brinca com esse galho aí. Ou uma pedra, né? Meu brinquedo era um galho ou uma pedra. Aí quando eu cresci, foi uma enxada. E o estilingue, seu Nono? Quando foi o primeiro estilingue que o senhor teve? Ah, não conseguia fazer, não. Não conseguia esticar, era muito frágil quando era criança. Mas o senhor era feliz ou não? Não, lógico que não. Óbvio que não, né? Claro que não. Pergunta besta, né, Zé? Fala aí, Zé. Idiota. Seu Nono inventou Angry Birds, então... Eu jogava com pomba rola. Angry pomba rola. Que bosta. Ih, caralho. Posso ir lá pra fora de novo? Alemão. Oi. Eu queria que você falasse. É, sai do personagem. Sai do personagem. Sai do personagem, cara. Alemão, eu queria que você falasse não só do primeiro console que você teve, mas também já do primeiro jogo. Você lembra qual foi o primeiro jogo? Boa. Você jogou, cara? O primeiro console, eu lembro que tinha um... Acho que foi a Ira que falou, apareceu um Atari lá em casa. Tinha um Atari lá. Mas... Em casa apareceu um Atari também, mano. Acho que eles apareceram, tipo caneta Bic, né? Aparece, não precisa comprar um. É que meu pai é da polícia, né? Então, a possibilidade daquele Atari ser a apreensão... Cara, é enorme, alto. É enorme, velho. Vai ver o mesmo que tava lá em casa, o pai dele escondeu lá em casa pra não dar rolo. Só que na época que eu tinha, um Atari lá em casa, não era meu, então eu não considero como meu console, porque eu nem me interessava muito por ele, né? E o primeiro console que eu tive também foi um Top Game, me falta o polegar esquerdo por causa disso. Cara, você já viu as quinas do controle do Top Game, cara? Não, sem contar que o fio saía no meio do seu dedo e ia serrando sua mão. Oh, mas você sabia que o fio do controle do Master, da Sega, não da Tectoy, ele sai do lado, foi inspirado nele. Nossa. E foi o Top Game e o Top Game também, a Ira não farou. Não farou? A Ira não farou? A Ira não, a Ira farou? Não farou, né? Ira não fara nada. Ele também tinha entrado para os dois 72 pino e 60 pino, tanto o americano quanto o japonês. Ah lá, o cara quer agora dar uma de técnico aqui. O cara quer dar de manjador, técnico aqui. Manjador. Não, já rola não. Filha da puta. Ele tinha uma portinha em cima que você puxava pra baixo, pra cima, assim, aí dá pra você encaixar os dois cartuchos. Uma portinhola. E vinha com qual jogo mesmo? Tiger L. Foi o meu primeiro jogo, cara. Tiger L. O meu primeiro jogo foi o Hang On, que vinha no Master também. Na memória também, ainda tinha fita, o Vinícius tinha nem fita. É verdade. E o meu via Hang On e Labirinto. E eu lembro que eu tava na, sei lá, quarta, quinta série. Aí um belo dia eu cheguei em casa, tava lá o negócio. Eu jogava Nintendinho na casa do Dennis, que era meu amigo rico. E era o Nintendinho original da Nintendo, cara. Nossa, eu olhava aquilo e eu babava, cara. E eu falei pra minha mãe, pô, mano, dentro lá tem um videogame, mano. Tem dois botões, controle, você não acredita. Aí minha mãe foi lá e comprou o Top Game, cara. Era muito foda o CCE. Tinha um botão azul. E o primeiro jogo foi o Tiger L, que eu joguei muito, mas muito mesmo. E depois de zerar ele, eu descobri que voltava no começo e começava tudo de novo. Tipo Enduro, né, mano? Só que mais difícil. O primeiro jogo que eu tive foi o Mortal Kombat 1, pro Super Nintendo. Cara, muito novo. O Zé é novo, né? Vai cagar, Zé. Mas eu comecei a jogar antes. O da Ira foi GTA V, porque ela só teve... Comprou um game ano passado. A Ira tá jogando Witcher, né, cara? Mas o primeiro que eu joguei pra Super Nintendo foi quando ele saiu no Brasil, na locadora do seu Didi lá, que inclusive tinha esse nome porque parecia o Mocó. O cara usava ombreira, né? Ele usava ombreira e uma gravata com a mulher pelada, assim. Ele atendia o pessoal, Op City, o que você quer? Tenta aí na porta. E aí, a primeira vez que eu lembro que, assim, eu já jogava, desde mais novo, eu jogava fliperama, muito. Meu, Super Mario 3, cara, no fliperama, que... No fliperama? O Mario 3 no fliperama, que a ficha não era por vida, era por tempo. É porque pegava um console lá do Super NES. Eu jogava, então... Não, isso não é fliperama. Isso aí é fliperama. Mas eu jogava... É zona. É, jogava lá no fliperama. Tá pensando que fliperama é bagunça, velho? É, velho, isso aí é zona, é putaria, Zé. As coisas não é assim, não. Tá pensando que travesti é bagunça? Uma ilusão. O bagulho é cego, não tira não, mano. Você abre um fliperama de 2 metros de altura e tem um Nintendinho lá dentro. É uma loucura. Lembra que o meu mundo caiu, né? É, só falta o Kung Fu Master. O primeiro jogo que eu joguei fosse um Nintendinho lá dentro também. Com certeza. Nossa, aí o mundo caía. Mas por que será que levou tanto tempo pra chegar assim, José? Você que é um cara, assim, que conhece as importações, exportações. achei que você ia falar baixinho. Você conhece a parada das Muamba aí, os Paranauê das Muamba? Por que você acha que demorou tanto tempo? Porque, assim, o Nintendinho saiu em 83, se eu não me engano. Levou quase 10 anos pra 10 chegar. Anos, mas saiu no Japão, né? Até chegar nos Estados Unidos. É, mas ele chegou depois do Super Nintendo já aqui, né? Chegou quase junto, cara. O Super Nintendo chegou um ano e meio antes do Nintendinho. Mas eu acho que, na verdade, é desinteresse das próprias empresas, né? Tanto que... Desinteresse nada, é burrice, velho. Imagina que isso não vendia, né? Não, sim, mas na época. Tanto, por exemplo, que no Brasil, o Master, ele deu muito mais certo do que o Nintendinho. Justamente porque você tinha aqui o aparato da Tectoy, você tinha empresas aqui trabalhando pelo Master System. A Nintendo fala que eles mesmos não tinham interesse em mercados periféricos, que o que fez a Sega crescer e conseguir competir com a Nintendo no final dos anos 80 foi justamente apostar em mercados periféricos. Tanto que a Sega, por exemplo, na Europa, a preocupação dela não era Inglaterra, Alemanha, França. É a União Soviética. Era Portugal, era Grécia. Eles estavam preocupados com países com os quais a Nintendo não se preocupava. O que fez a Sega crescer mundialmente foi isso. A Sega sempre apostar, foi mesmo. Meio cega. Nunca quis bater muito de frente com a Nintendo, né? O cara falou que a Sega era meio cega. Vai tomar no cu. Ninguém percebeu. A Sega, né? Era a Kátia, né? Kátia era a diretora da empresa. É. Então, até por isso, pelo Nintendinho ter aparecido junto com o Super Nintendo aqui, eu comecei praticamente a jogar no Super Nintendo. Como eu disse, eu jogava Master System na casa do meu primo, Alex Kidd e tal. Mas o primeiro jogo que eu joguei de Super Nintendo, até hoje pra mim é um clássico, cara, é o Tartaruga Ninjas 4 lá, cara. Do caralho. Esse jogo pra mim é um dos melhores jogos pra Super Nintendo, que era um beat'em up divertido pra caralho. Espera, Zé. Como a gente vai falar primeiro de 8 bits, você pode sair e voltar daqui uma hora, tá? E leva a Ira com você. Nós estamos falando. Quem trouxe o novinho, hein? É, velho, esse cara novo é foda. É pra ter só acima de 30 e poucos aqui, cara. Eu tô aqui esperando o lugar pra entrar, cara. Ah, o Renz é dos bons. O Renz é dos bons. Eu tenho 32 anos, porra, só que eu era pobre, entendeu? Não tem... Você era pobre, você tinha o Super Nintendo, eu tinha o Master, cara. Não, mas eu só fui juntar dinheiro. Eu tinha um galho, seu hipócrita. Eu Eu juntei dinheiro de metade dos anos 80 até metade dos anos 90 pra ter um videogame, caralho. Ué, mas se a gente for falando desse assunto aí da pegada, da por que que não veio e tal, o Atari, ele foi explorado até o final dos anos 80 no Brasil, assim, né? Muito, né, cara? Até os anos 90. Saiu até do Bodagon. Porra, você ia na Mesbla, cara? Olha, na Mesbla, hein, caralho. É, o presente era o cartucho de 4 jogos, assim. Que vinha, né? Sky, tinha Freeway. Tinha um botão atrás, né? Um botão não, era tipo uma duas chavinhas, era esse? Isso, era A, B e C e D, né? Puta, é verdade, com aquelas fitas de vários jogos, né? Vinha Fly, Freeway, Box e Tênis. Era o cartucho do Atari de 4 jogos, era esse. Sempre vinha um desgraçado. E um desses tinha que vir um desses 4 aí, né? Tinha 3 jogos legais e boxe. Tinha mais 2 jogos legais e tênis. Oh, mas boxe era legal, cara. Ah, tênis era legal também, mano. Eu não sabia o que era. Eu não sabia que era esporte viado. Mas o Atari não pode falar, né, por aí. É verdade. Droga. Ô, Catena, aí, alguém sabe a história do videogame? Porque a gente tá enrolando aqui pra... A gente não sabe nada. A história do videogame? É essa história aí do vem, não vem, do Japão, 93, 93. Eu acho que eles não viam que aqui tinha mercado pra isso. Porque, pelo que eu sei, o Atari foi uma coisa meio difícil de se vender na época. Porque ninguém, o público não botava fé de você ter um... Eles não viam como um objeto de entretenimento gastar uma grana pra aquilo. E demorou até pra começar lá fora também engrenar. Eu acho que pra cara muito caro, por isso que eles nem investiram muito. Era um aparelho caro demais, acho que na época, nos anos 80, ele já custava acho que $100 nos Estados Unidos. Sem contar que estragava a televisão. Estragava, mas o Atari estragava, né? Mas o Atari estragava a televisão. O Atari, foi comprovado isso, manchava, porque não, ficava parado na tela. Qualquer coisa que fica parado, estraga a televisão, inclusive o símbolão da Globo lá. Isso ninguém fala, né? Tem um detalhe, o alemão me lembrou de um negócio muito, muito foda, assim, aí, que, tá vendo? Que quando eu ganhei o Beat System lá, que chamava Beat System, o genérico lá do Nintendinho, eu não podia jogar na TV da sala, né, a TV colorida. que bom, é muito pobre, cara, muito pobre. Era muito pobre, aí vai vendo a treta. Vendeu a cesta básica pra comprar um videogame. Aí... roubou uma TV. Agora já sei de onde meu pai arrumou um Atari. Meu perna. Aí eu comecei a jogar numa outra TV que a gente tinha, que era uma... Não era nem Panasonic ainda, era Nacional na época. Aquela que tinha um seletorzão absurdo, assim, tem, sabe? Tem o Zé de novo, tem o perna de vinho. Não, e era... E, cara, e dava medo, porque eu começava a jogar na TV assim, e depois de uns 40 minutos... Meu, ela dava uns estouros, assim, sabe? Uns barulhos, assim, parecia que tava explodindo alguma coisa dentro da TV, assim, e aparecia uma mancha na tela, assim. Estraguei tudo. Aí eu fiquei com medo. Isso aí é a punheta, isso aí é a punheta. Falei assim, ah, não vou jogar mais essa bosta, não, vai que essa televisão estoura na minha cara aqui, né? Aí, cara, meu pai arrumou uma TV. Nossa. Vai vendo, era um... Não, é um absurdo. Meu pai comprou um microsystem da CCE, que vinha com uma telinha de 5 polegadas junto. Gente, era o melhor gráfico do mundo. Não, era 5 polegadas e preto e branco. E mas aí, não vamos, cara, falar de Game Boy aqui também, viu, pé? E nem daqueles 2001 jogos lá. Nem o Game Gear, que usava 18 pilhas e durava 6 minutos. É verdade, pesava 20 gente, quilos. Mas eu tive um Game Gear, e na minha lembrança, na minha concepção, ele era super pequenininho. Hoje, quando eu vejo, quando eu vou... É gigantesco. Pesa 20 quilos. Gente, quando eu revi hoje, eu falei, meu Deus, mas pra mim ele era pequeno. Como que isso é enorme? Dá pra você levar café da manhã na cama pra alguém em cima dele. E eu tinha o maior orgulho de dizer que eu tinha um Game Gear ainda. Uma bandeja. Aí se você ligasse ele e, sei lá, vou no banheiro e já volto, acabou a pilha. É que eu tinha fonte, sabe? Eu tinha gambiarra, meu. Eu não utilizava pilha, não, mano. Olha que zoeira. Era cheio de cabo pra conseguir jogar, mas eu jogava. Nossa, não sabia disso aí, não, mano. Eu nunca tive nenhum portátil. E até porque quando eu tive o Game Gear, nessa época eu não tinha nenhum console ainda, né? Eu ainda fazia parte... Pera. Você não tinha o quê, Ira? Ô, caralho. Console, videogame. Ah. Por isso que ela achava pequeno. Ah, tá. Ah, a única pessoa na minha vida que eu ouvi falar console. Não é console, é. A gente não fala... É console, mas a gente não fala isso porque parece consolo, porra. Então a gente prefere, né, falar console pra evitar problema. Acho que eu descobri esses dias que chamava console. Ou não, né? Cada um usa aquilo que acha melhor. É. Console, Catena, console. Por exemplo, por que ele se divertiu tanto com o Dynavision de manche dele? Que era multifunção. Multifunção. Pega a galera que quando tá com coceirinha no rabo, você pega uma quina, ali você podia pegar o controle já. O importante é ser feliz, né? Eu poder enfiar o controle no cu e sair sem um botão, né? É a segunda lei de Ultra, toda forma de prazer é válida. Cara, então assim, fica até difícil de eu falar assim de gráficos, né, do Nintendo 8-bit. era o melhor, né? Eu joguei por muitos anos essa TV de 5 polegadas. Aí depois, meu pai comprou uma outra TV. 5 polegadas. Pra eu jogar. Tomar no. Que era uma televisão de 14 polegadas, oh. Preto e branco também. É mais que o triplo, quase. Entendeu? O triplo. Então, cara, assim, é muito sem parâmetro. Pô, né? Preto e branco é foda, hein? Sacanagem. Não, é mancada. Jogar videogame preto e branco é mancada. Ah, mas era o que tinha, cara. Então, assim, é. Era isso. Eu jogava também em TV preta e branca. E eu lembro que eu joguei no Top Gear ainda, que, meu, era o máximo que eu podia ter, do irmão mais velho do meu vizinho. Nossa. Que era um jogo do Fred Krueger. Nossa, que jogo ruim, meu Deus do céu. Jogo ruim na TV preta e branca também. E era pra gente ficar alegre com isso, porque era só isso que a gente devia esperar. Que ia ter. Lá no Mancebo, a gente jogava naquela TVzinha, que era uma telinha pequenininha. Sabe aquelas TV que você leva de pro carro. Acampamento? TV de carro. Essas coisas? Ah, que era cinza com rádio? É, isso mesmo. Quantos polegadas tem aquilo? Maneira. 5 também. Então, jogava sete, naquela. 7 polegadas? Aí, 7. Ah, não me xingando não, pé. Não me xingando não, velho. Um dia eu fui maior que você, cara. É, filho, hoje tá muito fácil, né? Você vê que... É, hoje tá muito fácil. É, hoje qualquer coisa o nego reclama. É, ah, mas você mete um top game numa TV de 40 polegadas só pra você ver o que você vê. É. Tinha um monte de borrão, uns quadrados. Você vê o Minecraft, né, cara? É. Hoje a molecada reclama que tem um pixel morto na televisão. Nossa, de 50 polegadas. Um pixel morto na televisão do perna era 90% da tela, já, né? Tinha dois pixels, né? Tinha o preto e o branco, só. Lembra no Chaves, aquele tabuleiro de xadrez pra principiantes, assim, é? Que era quatro negócios. Ô, Perni, se fosse jogar tipo um RPG aí, escolha a pedra vermelha. Não, filho, aí era no, na sorte. Nossa, o Perni nunca conseguiu passar a primeira fase de qualquer RPG. Eu acho que hoje a gente consegue discutir quem é melhor, é Master, é o Nintendinho e tal. O que na época eu acho que nem rolava. Porque o Nintendinho, primeiro, ele mesmo não vinha para o Brasil. Né? Vinham alguns genéricos, mas você podia jogar os jogos do Nintendinho nesses genéricos. Só que eu acho que o que fortaleceu bastante o Nintendinho foi a chegada do Super Nintendo. Não, mas rolava sim, cara. Como tudo na vida. O melhor é o que você tem. Esse é o melhor. Mas é isso que eu tô falando. A maioria tinha o Master. Quem tinha Master achava o Master não, melhor. Não, eu não acho. A maioria dos meus amigos tinha Nintendinho, cara. Verdade. Mas não o original. Não, mas é não. Que era a desvantagem do Master que ele não tinha as versões... Não tinha pirata no Master. Diz. É, porque o Phantom, Dynavision, não era licenciado pela Nintendo. Né? É, o Master não tinha pirataria, velho. Era embaçado com essa fita, essas coisas. A galera montava a placa lá e foda-se. Tipo, numa caixa de placa... O Master não, né? Tipo, só tinha o Master. E o Master era mais caro. Como que chamava o Master lá na gringa? Master. Mark. Era... Chama Master Ossista. Isso aí. Master Ossista. No Japão teve o Mark. Mark 3. É. Super Mark 3, 3, uma coisa assim. Era um outro nome. É porque a SEGA vinha de consoles que era mais ou menos meio computador, meio console. Tipo o MSX. Assim, o Mark 1, Mark 2, aí o Mark 3 foi o Master System. Ó, que legal, hein? Caralho. É, ó. Masuta Sussystem. Master. Master. Dá pra falar essa porra, não. Antes da guerra do PT e do PSDB que a gente vive, tinha a guerra da Nintendo contra a SEGA, cara. Isso foi um bagulho louco, cara. Durou duas gerações de games, né, meu? Sim. Eu acho que o que o Perna falou é verdade. A pessoa votava no que ela tinha. Só que se você levar em consideração as franquias que cada uma trouxe, a SEGA com o Master e os exclusivos do Nintendinho, eu tendo a concordar com quem diz que o Nintendinho era melhor pelos jogos, cara. Em termos gráficos, até parece que o Master System era equivalente ou até superior. As cores do Master eram muito mais vivas. Né? Vivas do que a do Nintendinho. Só que o Nintendinho trazia franquias que agradavam mais a galera. Sobre cores, né? Eu posso afirmar. É verdade. É verdade isso que você tá falando. É verdade. O senhor era péssimo. Então, é a parte boa do Perna ter jogado nessa TV, né, cara? O que colocasse ali... A culpa disso tudo da Nintendo ter muito mais jogos é que ela tinha o famoso, famigerado, maldito contrato de exclusividade, né? Que a Nintendo tinha vários soft houses que falavam. Eles faziam vários jogos da Capcom, sei lá, da Clan, da Rare, Konami. E a SEGA só tinha jogo que era da própria SEGA que fazia. É, né? Só depois que começou a sair o jogo. Porque nem a Nintendo deixava, era se faz pra mim, não faz pra ninguém, nem os caras queriam fazer pra outro, porque a Nintendo era a maior do mundo, né? Então não era vantagem pra ninguém. E a Nintendo fez uma coisa, assim, eu acho, né? Que a SEGA não conseguiu até hoje, e a Nintendo perpetua até hoje, que é o lance de videogame de família. família. O Mario foi um personagem muito marcante que a SEGA nunca conseguiu repetir com o Sonic. Não. Então, ô Catena, eu concordo, mas eu chamo de personagens infantis, cara. Não, sim, total. E pra agradar todo mundo. E mesmo quando eu era infantil... Criança. Eu não era muito minha praia já, cara. Eu, por exemplo, gostava do Nintendinho, gostava de jogar Mega Man. Pra mim, Mega Man foi a maior franquia do Nintendinho, cara. Uhum. Mario? Kirby? Ah, pelo amor de Deus. Kirby era... Que desprezo! Não, tinha nojo disso aí, cara. Mas a SEGA sempre apontou, assim, pra parte mais adolescente. Ó, olha, né? Só, pra você ver. Pega um jogo do Nintendinho que vocês consideram um jogo bruto, violento. Kirby. Agora, você vê, olha no Master, a gente tinha Golden Axe. Tinha Altered Best, cara. Best? Best. Altered Best. Beast. O melhor alterado. É, dá tempo de mudar. Altered Beast. É o melhor alterado. É o melhor. O lobisomem não dava pra entender o que ele falava. Não, ele falava porra. Era muito bom, cara. Não, ele falava power up. O som do Márcio é horroroso, né, cara? Quando começava, falava... Que era o SEGA, né? Sim. Mas ó, e por exemplo, eu joguei muito Nintendinho e tive o Master. Eu acho que eu joguei mais Nintendinho, mais jogos de Nintendinho do que de Master. Porque era mais difícil encontrar fita, essas coisas mesmo. Você tá falando do Altered Beast e tal. Quando o Master chegou no Brasil, também o Mega Drive já tava sendo lançado lá, né? Também. E saindo o Altered Beast pra ele, os caras pegaram e era muito fácil de programar por 8 bits. Então os caras pegavam e botavam o Altered Beast. Até o Sonic do Master é muito foda, cara. É bom mesmo. Ó, você pega um jogo de corrida do Nintendinho, por exemplo. Você lembra algum jogo de corrida do Nintendinho? Race America. Porque eu lembro do OutRun do Master. Você escolhia a estação de rádio. Você escolhia o destino que você ia. Pô, a Tectoy fez Street Fighter de Master. Fez, cara. Mortal Kombat. Mortal Kombat 1 e 2. Então, mas será que, por exemplo, no OutRun aí, será que não é porque também a gente conhecia o jogo no fliperama? Porque, assim, vários jogos que a gente viu no fliperama tinha pra Master. E era SEGA, né? É porque era SEGA. Né? Então, assim, será que não tinha essa pegada também? Assim, você já trazia... Mesmo que a qualidade gráfica era inferior, mas, assim, não. Mas, de qualquer forma, é OutRun, assim. Então, é tipo ser, né? Você ter o fliperama em casa. É, você já vem... Tinha o Shinobi, cara. Mas a ideia... Tinha o After Banner, né? O After Banner. Pode crer. Mas a ideia da SEGA era essa, né? Que a SEGA era, pô, uma das maiores franquias que fazia jogo pra fliperama do mundo, né? E eles começaram a bater em cima disso, deixa eu levar o fliperama pra casa. E a Nintendo naquela pegada de levar o videogame pra família toda. A Nintendo fazia console, a SEGA fazia jogo, cara. De fliperama. Hoje a Nintendo faz mais jogos, que tem o console deles ainda. Mas a SEGA sempre fez jogo também. Pô, lembra o Moonwalker, cara? Moonwalker, do Master. Estamos aqui do lado dele, cara. Quem vai esquecer disso? Pô, isso aí foi épico na época. Tá até passando fantástico. Não, é muito bom, cara. Eu falo pra você, eu joguei demais os dois. Eu posso falar de boa que os jogos do Master são melhores. Mas o Nintendinho tinha muito mais acesso, cara. Muito mais. Era mais apelo e mais marketing também. É, né, cara? Ah, eu não sei. Eu concordo com o que vocês estão falando. Agora, vamos pensar um negócio. Os jogos, as franquias que saíram pro Nintendinho há 25 anos, elas ainda funcionam. E ainda lançam jogos. Você tem Zelda saindo, Kirby saindo. Você vê. Você tem. Você vê. Mario. Mario. Mario, Castlevania. Não, mas Castlevania é Konami, cara. Castlevania tinha no Master System também. Mas tinha? Originalmente... Não, Castlevania não. Tinha, do Master System tinha um genérico chamado Master of Darkness. É, não tinha. E que era melhor que o Castlevania, cara. Sabe por quê? O Castlevania, você subia uma escada, você morria. Porque você ficava travado na escada lá, né? Não dava pra pular, não dava pra subir, não dava pra descer. E no Castlevania, quando você pulava, você saía do ponto X e ia cair no ponto Y, enfim. Não dava pra você mudar a trajetória do pulo, cara. É, por exemplo, você tem, assim, várias dessas questões. O que eu tô querendo dizer é que as franquias da Nintendinha perduraram. Agora, tudo bem, na época o nego falava assim, o que é melhor, Final Fantasy ou Phantasy Star? Ah, sei lá, mano. Só que, por exemplo... Dois são baitola. Eu não sei. De RPG. Não, eu não joguei nenhum dos dois, mas, por exemplo, eu tava lendo sobre embates e todo mundo ficava nessa, Final Fantasy ou Phantasy Star? Meu, Final Fantasy tá aí até hoje. Então, Zé, mas a SEGA faliu. E naquela... A gente tá falando daquela época. Hoje em dia, qual que é melhor, SEGA ou Nintendo? Isso é óbvio. Quem é melhor, Mansell ou Senna? Mansell ou Senna. Óbvio, é óbvio que o Mansell é melhor. Mansell tá vivo, cara. Tá vivo e tem bigode. Manda e-mail aqui pra nós direto. E é o clone do... Nigel, coisa, né? É, NG@gmail.com. O Vin Diesel é melhor que o Paul Walker. Aí, ó, tá vendo? Ô, por falar em Senna e Mansell, o Master tinha o Ayrton Senna, Super Mônaco GP, tá? Verdade. Legal pra caramba também, velho. E o Super Nintendo tinha o do Nigel Mansell. Tinha. Quem é o melhor, então? O Zardelli. Era um cara de bigode? Ele mesmo. É o mentor do He-Man. Nunca me meti nisso, até porque pra mim tanto faz Mario versus Sonic, Nintendo versus Sega. Porém, eu não gasto meu dinheiro com Nintendo. Até hoje, meu. Nem eu. Eu acho. Não faço questão de ter. E do jeito que a Nintendo pra mim está indo, nunca nem vai entrar na minha casa. Ô, louco. Que isso, maldade, cara. Meu Deus do céu, gente. Ó, nossa, Nintendo bom. Ódio. Nintendo bom. A gente vai falar daqui a pouco. E ainda sou anti-Nintendista. Super Nintendo e Nintendinho. Vai ser feliz, cara. Eu sou feliz com Sony. Nossa, vai ser feliz, cara. Não, mas eu acho verdade também. Mas a Nintendo foi assim, Nintendinho, Master, Mega Drive, Super NES, Nintendo 64. Não, ele já foi, ele caiu, caralho. Não consigo, não dá pra engolir. Aí ela já ficou no meio do caminho, ali ela ficou no meio do caminho e já se fudeu. Já. Até hoje ela tá no meio do caminho, cara. É que pra mim, assim, ó, são duas empresas que eu comparo. A Nintendo, pra mim, está para os outros videogames, assim como a Apple está com a outra empresa. Uhum. A Nintendo e a Apple, para mim, são empresas que elas fazem hardware. Produtos delas são duradouros, são mais resistentes, mas é um hardware. Eu não tô pagando só pelo hardware. Não é isso que me interessa. Tipo, meu produto pode não durar 5 anos, mas eu quero curtir aquilo que eu comprei. E a Nintendo não me oferece isso. Se no passado, ela criou o Mario, foi muito legal, ele virou da família, só que, meu, tipo, quantos anos atrás? Sabe, já foi. Então, naquela época, eu curti o Mario, mas além do Mario, eu acho que tinha outros jogos, outras coisas mais legais para se fazer do que ficar preso ao Mario. Não, então, quem tá preso ao Mario é a própria Nintendo, porque se você pega a VGA... Sim, eu acho que ela está, exatamente. Esse é o meu problema com a Nintendo. Ira, se você pegar a VGA, que premia lá o melhor jogo de PlayStation, de Xbox, de Wii, ano a ano, todo ano vai ganhar um jogo do Mario, Wii, cara. Sim! Eu tinha esquecido do semana Wii. Passada, a Nintendo, ela vive numa bolha, assim, numa zona de conforto há uns 25 anos, que é Mario, Zelda e Metroid. Ah, vamos lançar um videogame? Vai ter um jogo do Mario, do Zelda e Metroid. a gente precisa vender jogo? Vamos lançar o Mario Kart. E vai indo. Mario Kart. É erro dela. É igual o Faustão quando tá ruim, né? Acho que o jogo mais interessante que saiu é aquele Wonderful 99, eu acho que é esse o nome, que é de tipo de super-herói, que é um monte de herói junto. Não lembro não, hein? De resto, só fica nisso. O Wii teve uma versão boa, na minha opinião, do Poderoso Chefão. Acho que foi... Eu joguei duas ou três vezes. Foi melhor do que as do PlayStation 2. O Wii teve uma versão boa do jogo do Poderoso Chefão, mas é pouquíssima coisa, cara. O outro jogo bom é tênis de mesa. Droga, que lentidão! Meu navegador tá ruim demais! Droga! A Microtoscosoft traz para a América do Sul o novo navegador para a internet. Toscrom! Com Toscrom você navega mais rápido pelo Toscurt. Acessa seus e-mails no T-Mail e carrega mais rápido o site do Tosco Chanchada. Vamos ao vivo com tradução simultânea para a cerimônia de lançamento do Toscrom com Toskill Gates. Good morning, boa noite, ladies and gentlemen. Cambada. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks e com a Toscugo tá dominando, se você não instalar o Toscrome, você não vai conseguir entrar mais em nenhum site. Ou instala ou se ferrou. Inclusive, o Corinthians tá montando um grande time para esse ano. E pra ver a feijoada da Dona Palmeirinha e tomei uma caipirinha. Que delícia! Good night. Bom good dia night. A todos. Bom dia. Fuck you. E muito boa sorte. Instale já o Toscrom no seu computador. Ligue agora para o número que aparece no seu alto-falante e ganhe também uma fita cassete com aulas de como postar foto no Toscurt, mandar scraps para os seus amigos e também dicas de trapaça para jogar colheita feliz. Toscrom. Mais um lançamento Microtoscosoft. Você só encontra aqui, no Tosco Chanchada Podcast. Um beat'em up que eu achei foda na época é o Tartarugas Ninja 2, que eu acho que foi o primeiro jogo que eu zerei, né? Foi esse na telinha de 5 polegadas. Pega aí, ó. Né? Você zera um jogo ou você vira um jogo? Então, eu não sei como é que fala... Zerar. Eu sempre falei zerar. Eu falei sempre virar. Eu falei virar também, virar é o certo. É, no fliperama a galera falava virar, né? Porque eu falei virar o falava jogo. Virar. É, eu não sei. O que vocês falam, gente, quando vocês terminam o jogo? Zerou ou virou? Ah, eu falava zerou. Não, você falou errado. E você, Igor? Você tem chance de acertar, Igor. Ah, alemão, só nós estamos certos. É, só eu, Vinícius, é certo, porra. Zerar. Por que zerar, porra? Zerar. Sabe por que é virar? O que acontecia no Enduro quando você terminava? Ah, tá. É, faz sentido. Um dos jogos do Mario, não lembro qual, quando você terminava o jogo, ele literalmente zerava. Ele rebootava. E é eu me lembro que as tartaruguinhas, elas voltavam como se fossem uns cupim pretos. Voltava demoníaco. Verdade, voltava demoníaco. Eu lembro disso aí também, é cara. É o Mario 2, Super Mario 2. Então por isso que era, tipo, você acostumou falar zerar ele literalmente, ele rebootava. É igual o Tiger Lily, pô. Ah, eu pensava que o zerar era quando você chegava no 999999 e virava. Exatamente, isso que eu ia falar. É do Pac-Man. Quando você chegava no 99999, você terminava o jogo com a pontuação máxima, a pontuação zerava. Mas é zerar que mesmo ficava 999. Não, ficava 000. Então elas viravam pra zero. É, eu não sabia. Então fechou, então alemão. Virava, eu achava que ele ficava no 999. Ah, então não, virava. Ele virava mesmo, é virava. Meio estranho. No final, cara, vocês estão ligados que tem uma pessoa aqui que é o mestre dos videogames, né, cara? O Hendrix. Porque ele é o editor, se eu falar que sou eu, ele vai cortar, velho. Mario 3 eu acho sensacional. De todos que já saíram até hoje, assim, ele tá entre os melhores. A franquia Castlevania, curti todos. A franquia Ninja Gaiden, que era difícil pra caralho. Acho que é um dos jogos Ninja mais Gaiden difíceis. 3 é bom pra caralho, velho. Eu achava legal. E a gente teve Battletoads, né, cara? Que também era um jogo desgraçado de difícil. Né, aquela... Logo no início sabe do que jogo, que é? Né, antigamente, cara? Ser moleque... Era ser filha da puta o suficiente pra ficar lá até terminar, cara. Hoje em dia, ser moleque é falar, ah, pai, eu não consigo. Não é, cara. Ai, não tem checkpoint. Pergunta se eu não entendi e salvava o jogo, né? Quando você morria. Continues finitos. Né? Três continues ali, mas no máximo. Alguns tinham password, né? Alguns. Tanto que é pleonasmo, você fala, que moleque filha da puta. Porque todo moleque era filha da puta, cara. Hoje você fala, que moleque fresco. O perna é lá, pleonasmo. Jogou 10 anos, até hoje joga no controle 10 polegadas de televisão lá, cara. Era roots, cara. Nostalgia. Era triste ser gamer. Eu lembro que eu conheci mais ou menos na mesma época o Master e o Nintendinho. Nintendinho, um amigo meu tinha, mas joguei pouco. Fui jogar muito depois, mais pra frente, quando ele já tinha o Super Nintendo, eu joguei mais. Mas eu lembro que eu jogava o Alex Kidd. O que vinha na memória do Mario. Miracle World. E achava legal. Não gostava aí muito. Aí eu joguei Mario 3, cara. Aí o Alex Kidd vira um jogo tão idiota depois que você joga Mario 3, que tipo, você não consegue voltar a jogar Alex Kidd. O Alex Kidd era tipo um mascote que a SEGA queria enfiar ali, né? Não tinha jeito. Não, tinha que, eles seguiam meter igual abaixo mesmo. É, da família 8 bits aí pra mim, o Mario 3 foi o maior de todos. É o jogo que eu mais gosto, até hoje eu jogo bastante. Acho do caralho, em emulador. Não, ele é foda. E eu gostava muito também, como o Perna falou, de Battletoads, e gostava do Contra, cara. Eu achava o Contra um puta de um jogo, cara. Contra era maneiro. Contra legal pra caralho. Aí no Super Nintendo vendeu... Ah, depois a gente vai falar do Super Nintendo, o Contra 3, mas já tinha lá o 1, o 2, não entendi, que Super era foda contra, pra caralho. Contra Baixo Astral. Puta merda, cara. Mega Man, acho que foi um dos que eu mais joguei. Eu pirava no DuckTales... Demais, bom, demais, cara. Demais. Muito... Acho que foi um dos mais legais que eu joguei de Nintendinho, assim. A Final Fantasy eu achava legal, mas a gente não entendia nada, eu e minha irmã, porque... A gente não tinha aquela cultura de RPG naquela época. E de inglês, né? Não, era pior, porque chegava em japonês aqui aquela desgraça. Então, alguns do Master System vinham em português, cara. Ah, então. Aí cada era um ponto a favor, então. Mas mesmo assim, não entendia nada. Português. E um que eu mais gostei, que eu não sei se vocês jogaram, eu jogava demais, era o River City Ransom, que era um beat'em up de uns caras, de uns japonês cabeçudo. Ah, eu sei qual é. Ah, o japonês cabeçudo é pleonado também. É. É uns personagens bem pequenininhos na tela, né? É, tipo, engraçadinho, era um os caras. Apesar que com perna até o Final Fight é pequenininho. Cara, esse jogo é famosão, assim, ele tem versão pro mundo de videogame, mas eu lembro que a gente jogava muito isso aí. E de Master, o que eu joguei mais, assim, que eu jogava no filho do meu padrinho, que era a única pessoa no mundo que eu sabia que tinha Master, era o Rambo 3. Nossa, cara. Eu lembro disso, cara. Eu não lembro do Rambo do Master, não, viu, cara? O Rambo do Master era o quê? Tipo um contra, assim? Não, ele era de costas. É tipo o Cabal, lembra do Cabal? Ah! O que é... Não pode esquecer de falar de Master é o Jogos de Verão, né? Porra, o meu tava aqui na minha lista. Você roubou a minha ideia, caralho. Melhor jogo de verão de todos. Era muito maneiro. Os Jogos de Verão, que era o California Games? Isso, por falar nisso. Teve um surfista que quase foi comido aí, essas semanas atrás aí, já viu, né? Nunca jogou, né? E nunca jogou e tem o meme já, né, cara? Sério? Claro, ele caiu da prancha. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Todo no Jogos de Verão era isso, cara. É, maldita internet, né, cara? Como eu tive o Top Game antes, eu joguei muito, mas muito mesmo o Ionoid. Eu achava fantástico. Era foda. Era muito difícil, cara. Era um coelho, sei lá o quê, que jogava ioiô nos outros. Era uma marca de pizza. É, de Nova York, se eu não me engano. Um cara de ioiô, né? É, aí os caras meio que encomendaram o jogo e saiu. E aí, pra passar de fase, você tinha que competir lá com o cara, quem comia mais pizza, né, e tal. E eu também joguei muito, mas muito mesmo, Best of the Best. Nossa, legal, hein, velho? Não lembro desse, cara. Nossa, velho, de briga. O nome no meio é estranho, o maior simulador de briga de... Campeonato de Karatê, Kickbox, Full Contact. Não, é legal pra caralho. E o life dos caras é uma luzinha, né, irmão? É, ficava assim do lado. Oh, muito foda. Muito foda. Os movimentos eram perfeitos, cara. Perfeito. E muitos movimentos, cara. Isso, muitos mesmo. Você fazia a lista de movimentos que você ia colocar no seu lutador lá. É um jogo bem completo. Aí você vai, é um campeonato num ringue, aí quantas formas você vai passando de adversário. Você luta depois, tipo, no submundo, assim, meio que comitê do Van Damme, tá ligado? Caralho. E, velho, difícil, hein, meu? Caramba. É, torra. Também, todo jogo naquela época era difícil. Eu joguei muito isso daí. Cara, nessa época tinha muitos jogos que tinham um estilo que eu gosto e que hoje praticamente, assim, tá extinto, que eram os jogos que a gente chamava jogos de navinha, né, cara? É o Shut'n Up. Puta, tinha muito... Eu lembro que jogava Gradius, cara. Puta, jogo de do caralho, cara. Era muito difícil, cara. Tinha o R-Type. R-Type é o famoso. Não, R-Type é foda pra caralho, mano. Não, mas o Gradius era difícil. É, o Gradius é uns bichinhos que voam, não é, mano? Não. Tô confundindo com Paródios. Paródios saiu depois. Paródios era uma viagem de ácido, aquela merda daquele jogo. É, não, mas o Paródios, assim, ele é baseado no Gradius, só que... Né, desculpa, assim, desculpa. É verdade, o Gradius era tipo R-Type mesmo, mas, cara. Paródios, é bom pra caralho. É o pior nome de jogo que eu já vi, cara. Dos jogos 8-bits que eu mais joguei, que eu mais curtia, do Master, tem o Moonwalker, que eu acho lindo. Moonwalker é foda, cara. Ah, mas o fliperama era mais legal, cara. É óbvio que é mais legal. Não, mas assim... Você não quer falar que o Art of Fight é mais legal do que o joguinho de luta que eu vou falar? Não. Eu falo a estrutura, né? Então. É muito diferente. É outro jogo. Aquele lance aquelas escadinhas lá, aquelas... Sei lá, eu achava o Moonwalker até no Mega, eu achava podre. Não, eu achava da hora. Era tipo um Questione Keepers de pobre. Você lembra do Questione Keepers do Atari? Nossa, é verdade. Eu joguei muito também, cara. Os Shinobi, todos que saíram no Master. Nossa. Eu joguei muito, cara. E tinha aquele Shadow Dancer, que era o branco. Ninja... Oh, ele é mó grandão na tela, né, cara? É o ninja da inclusão, né? O ninja branco. Joguei muito e ele tinha os poderes. Ele falava no Master. Ele ia soltar um poder e falava. Nossa, falava pra caralho, né? Era o abobo, né? Que chamaram o Stephen Hawking. Chamaram o Stephen Hawking pra fazer a voz dele. Falava muito. Falava. Ó. Joguei muito o Black Belt, cara. Quem jogou Black Belt? Eu joguei. Black Belt é muito louco, cara. É o karateka, né? Isso, aí na luta contra o chefão ficava tipo Street Fighter. Tinha um jogo, não sei se ele é tão famoso assim, chama Psycho Fox. É o único joguinho de fabulazinha que eu acho legal, cara. Nesse jogo, você pegava uma fórmula... É o Kirby e ele Master e ele virava outro bicho. Você jogava com uma raposa, com um hipopótamo, com uma onça. E cada um desses tinha umas habilidades pra você... Passar da fase, se liga. Gente. Nunca vi, não. Nossa, é de Kid Chameleon. É verdade. E do Nintendinho, é a Mega Man. Nintendinho é foda. Mega Man, Castlevania, porradaria. Eu pegava lá do Xande, filho da Silva. Ghosts and Ghosts. Ghosts and Goblins. Nossa, esse era... Não sei, porra. Mas esse aí tem pra todos, né? Tem pra todos. Ghosts'n Goblins. Esse é o jogo mais difícil do mundo. No Super Nintendo tinha Road Rash, cara. No Super Nintendo, no Master tinha Road Rash. Sim, mano. Que também é um que veio do Mega. Nossa, eu joguei Road Rash. Não no Super Nintendo, eu joguei no PC e depois no PS1. E pra mim ele, até hoje, é um dos melhores games de moto que eu já joguei, meu. Não, agora fala, quantos games de moto você jogou? Ô, louco, joguei Road Rash 1, 2, 3, 4. Não tem, jogo de moto é errado, né, velho? Tinha um do Turbo Game que era de moto também, né? Ah, Exit Bike. Ele é legal. Oh, esse é legal que você monta a pista, isso. Cara. Caralho. Oh, é diferente. Né? E outro jogo legal. Que eu joguei legal muito do Nintendinho, tinha do fliperama, é o Kung Fu Master, cara. Verdade. Nossa. É o cara falando de novo, cara. É o mesmo cara que narrou o outro. Perna igualzinho. Não era? Na hora que apareceu o chefão, antes do chefão ficar lá. O legal de falar da fase 16 bits é que, assim, a galera já era adolescente e tudo mais, né? Já transava, aí... vixi. É. Transava com as próprias mãos e tal, né? E... uma mão vai no controle e a outra na piroca. E depois ia jogar videogame, né? É. Vixi. Ou eu transava ou eu jogava videogame. E eu sou o maior gamer do universo. O Pinto é até mais grosso que o normal, porque nunca transa. A terceira opção é a mais óbvia. A famosa história lá do transei com o Dream, gozei no Dreamcast, vocês lembram disso aí? Que isso? Ah, eu lembro, não, como é que é? O cara gozou na lente do Dreamcast e não sabia como consertar o videogame. O que que eu vi? Já que ele falou no game de CD, eu queria falar. Uma vez eu e o Alisson resolvemos jogar o Play 1. Pegamos lá Tony Hawk, baixamos os jogos que a gente jogava, né, cara? Ah, vamos jogar, vamos. Chegamos lá, o Play 1 não funcionava, né, cara? Batemos, desmontamos, deixamos ele só na placa lá. Aí enfiamos um lápis pra indicar que a tampinha do CD tava fechada. Assim. Caralho, velho. Pô, parecia uma placa com um lápis enfincado, cara. Foi coisa linda, mano. Tá vendo? Mas jogamos. Hoje mas pra trocar uma pilha de controle remoto, né? Não quero. É pra desmontar a porra de um videogame, né, cara? Mas jogamos, velho. Tony Hanks. Então, eu me lembro que nessa época teve o boom das locadoras, né? Que aí começou a pipocar locadoras de videogame pra todo lado aí. Verdade. E foi um negócio foda pra caralho, né? Ah, inclusive nós gravamos a 20 metros da onde era o ponte aqui em Marília, né, cara? Eu vivi nessa área aqui também. Muito tempo, cara. Eu ando de olho fechado aqui nesses 100 metros aqui, cara. Nossa, eu saía da Zona Sul e vinha a pé, cara. Também. Pra jogar às vezes meia hora, cara. Eu lembro até hoje, pariu. A gente esperava acabar Dragon Ball, passar o Dragon Ball. E hoje não quer ir até a esquina porque tem preguiça. Puta que pariu, exatamente. Hoje ele não vai. Já dá batedeira já. Mas o alemão falou um negócio que era foda mesmo. Passava no SBT Fly, Dragon Ball e Street Fighter. Esperava acabar e vinha alugar fita. Acabava, velho. Espirrava aqui pra Casa Mágica. Vinícius, vamos lá na Casa Mágica, velho, dar uma fita. Já acabou o Dragon Ball? Não, tá acabando aí. Essa Casa Mágica, eu voltei recentemente pra pegar uma guitarrinha do Guitar Hero. É. E o cara lembrava o número da minha pois ficha é, dessa cara. Época. Não, ele é invencível, cara. É o Mitsu. É caraca. A gente também lembra o nome dele, é um japonês, Mitsu. É. Oh, a minha ficha lá é de 94, cara. A minha eu não sei, não. Fizeram renovar a minha, cara. Eu também, porque o cara não achava a minha ficha. A minha esfarelou, acho. E tinha aquele lance de você alugar lá e eles, a cada 10 locações, você tinha uma grade. Verdade. Então, depois de muitos anos que eu fui lá... Tinha uns papéis, umas puta notas dessa pai. Época. Assim, caralho. Não, o pior, cara, é que eu fui lá, tinha nota assinada pela minha mãe, cara. Ô, Perna, ainda tem a promoção de 10 aluguéis e um grátis, viu? Só pra você saber. Ah, é? É, nossa. Até hoje. Puta merda. É, dizem as más línguas aí que o seu pai era um empreendedor nessa época aí. Tadinha. Eu passei a minha adolescência trabalhando numa locadora de games. Porque o meu pai trabalhava numa multinacional, e aí eu lembro que teve uma crise no Brasil, como sempre, né? E aí ele ficou desempregado, não sabia o que fazer, ele morava em São Paulo, ele foi morar no interior. E chegando lá, vendo a molecada, ele falou, vou abrir uma locadora de games. E ele abriu, e foi a melhor coisa que ele fez na vida pra gente até hoje. Porque sabe o que é o legal na locadora? Por exemplo, a Casa Mágica eu acho que abria 10 horas, né? Você chegava aqui 10 horas, tinha um monte de moleque na porta. 10 horas, assim, de sábado, né? Parecia filme de morto-vivo, cara. Isso era uma das coisas que a minha mãe ficava louca. Era chegar fim de semana, 7, 8 horas da manhã, a molecada tava no portão da minha casa chamando meu pai pra ele abrir logo. Não, velho, o pessoal moleque é moleque, filho. Zumbi. O horário de funcionamento pela prefeitura era no máximo até as 10 da noite. Aí ele fechava às 10, ele fechava as portas e ele mantia alguma galera assim, tipo... Cativeiro. Os mais viciados e os mais chegados lá dentro, até meia-noite, uma hora da manhã. Tem muito, é muito nóia, né, velho? Muito. E dessa galera, assim, o mais legal, assim, de histórias de games, é quando sempre tem pobre, o mais ou menos, aquele que vai pra olhar, e sempre tem o boyzinho. Em todo lugar tem o riquinho. E tem o que rouba também, o jogo. Que é o bimba. Então, é... Tem o que rouba e tem o que rouba literalmente as coisas. Não, é, a gente quis dizer isso mesmo. Não, o cara que rouba, porque tinha aqui, muito... Aqui ninguém é desonesto no game, ninguém faz cheat. Tô falando de roubar produtos da locadora. O meu pai, ele só fechou a game, ela foi roubada 5 vezes. Putz. Nossa. Na última vez que roubaram, aí levaram tudo, sabe? Limparam. E aí foi na... a última vez foi quando tinha lançado o PlayStation 2. E a games do meu pai na cidade era pequenininha. Começou com 4 TVs e chegou a ter 15 TVs. Passaram vários consoles, vários videogames, até que chegou uma hora que ele ficou só com o PlayStation. Ele chegou a ter Nintendo 64 lá ou não? Sim, o único Nintendo que deu certo foi o Nintendo 64 por causa do 007. Isso que eu ia falar, era a primeira Lan House, é o primeiro... O GoldenEye, né? É o único que é o jogo primeiro... do 64 que deu certo. É o primeiro Counter-Strike da história. E o 64 era só o GoldenEye. A gente já trocou diversas vezes, até mesmo jogos do Mario não deu certo. Você sempre vai trocando de games e jogos, porque não adianta, nós hoje somos consumidores disso, e a molecada na época a mesma coisa, vai exigindo. Quando lançou o PlayStation 2, meu pai trocou todos, e ele trocou todas as TVs. As TVs eram de 30, 32 polegadas. Caraca. E era aquelas de tubo ainda, não é nem LCD agora. É igual aquela que tem no perna lá, que pesa 6 mil quilos lá. Tinha, vende. Deu fim? Vendeu por quanto? Só pra saber. Vendi por R$180. Mentira, velho. Comprei, é minha. Lá em casa. É um fliperama agora. Ô, Iga, como é que é a sua vida de menina no meio de uma locadora, cara? Não, no meio dos punheteiros. É, claro, é. Eu não quis ofender os punheteiros. Sem eufemismos, mas era sensacional. E o fedor, hein? É claro, você era a única menina, imagina. Não existia internet na época, né? Então, é isso que eu tô falando. Imagina as homenagens. Imagina a carniça, né? Todo mundo sempre perguntou isso pelos vértices, machismo, feminismo. Não tem, não existe essas coisas. Não existiu isso. Uhum. Não sei se é a inocência, uma outra ingenuidade, assim. Por mais que seja um monte de menino punheteiro, mas não tem essa maldade... de feminismo versus machismo. E até porque todo mundo estava ali pelo mesmo motivo, pelo game. O que foi legal pra mim é que eu fiz amizades incríveis. Desde com criança de 5 anos que o pai levava lá pra passar uma tarde jogando. Crianças de 8 anos que saíam da escola e ficavam o dia lá. Até adolescente de 17 anos. Todos eles viraram meus amigos, amigos do meu pai. Meu pai já faleceu faz 2 anos. E hoje eu encontro essas mesmas crianças, eu encontro tudo velho, assim, grande. E tudo vem perguntar do meu pai pra mim ainda, sabe? Porra, que da hora. Não teve essa diferença de, ai, uma menina. Ou então muito foda, ai, que foda uma menina. Não, era normal eu estar ali, da sabe? Hora. Era um bando de ator, né, cara? É verdade, né, mano? Bando de foda, atores, né, cara? Você não sabe o pós, não, né? É claro, como eu falei, é claro que a gente sabe, meu. Um bando de moleque punheteiro. Mas... Você chegou a pegar isso... algum ou não? Curiosidade. Demorou curiosidade. Pra responder, né, velho? Não respondeu ainda. Pegou ou não pegou? A gente fica suficiente. Os meninos querem jogar, depois a gente vai sair... E fala uma coisa, às vezes vai uns caras bonitão, que se talvez te interesse lá. Os caras jogavam de graça ou não? Jamais. Negócios são negócios. Ô, Catena, e qual que é a sua história com locadoras, cara? Como essas locadoras te ajudaram a virar um psicopata por videogame? Moldaram o seu caráter. É, como desmoldaram o seu caráter. Por... Ah, o meu foi até mais simples, porque minha irmã começou a trabalhar na locadora. Porra, de um mano, professor era meu sonho, do colégio. Cara. Aí eu vivia lá. Tipo... Nossa, é certeza que o Catena era do tipo que dava golpe na molecada, mano. Mano, fácil. Certeza. Eu sempre fui meio pilantra. É aqueles que ficam do lado olhando. Meu, deixa eu te ajudar aí. É, e tipo, aí... mano, sabe pular essa porra? Não, deixa eu jogar aí pra você, joga aí. Não, só mais um pouco. Aí depois não larga o controle, né, velho? Tinha esses caras mesmo, né, velho? Deixa eu passar pra você, né? Exato, eu me lembro muito desse público. Não, porra, é foda, meu. Tinha uns caras que só ficavam na veia lá, meu. É perder, deixa eu passar aí. Aí não deixava mais o moleque jogar. Aí eu ficava, tipo, muito lá. Tipo, 3, 4 dias por semana, o dia inteiro na locadora jogando. Nossa. De graça. Aí a minha irmã tinha direito a alugar a fita de graça. Aí fudeu. Nossa. Né, velho? Tipo, ó, no fliperama, Catena, rolava esse negócio de deixa eu passar. Então, e aí... Tem essa, minha mãe trampava no fliperama do shopping. Puta que pariu, velho, você tem a família perfeita, cara. Trampava minha mãe e minha irmã no flipper do shopping, vendendo ficha. Cada aí hora. Minha irmã saiu pra ir pra locadora, aí eu ficava durante a semana na locadora, e quando meu pai ia buscar minha mãe de fim de semana no shopping, eu ficava jogando de graça. Nossa, que tá, mãe, mas seu pai não é tipo dono da Ubisoft, alguma coisa assim, não, não, né? Não, pai era... Então não é perfeito. Meu pai era, nessa época, ele era motorista de ônibus. É bom que você pode... Nada a ver, nada a ver. E aí com ele pegava um busão de graça. Deu também. Uma brochada na história. Busão de graça pra ir no locador. É, que já pensou? Até pra ir no Flipper. Busão de graça. Ó, mas no Flipper, pelo menos aqui em Marília, tinha uns caras... Ô, deixa eu passar pra você aí. Se você não deixasse, irmão... irmão! Dá um tapa na sua orelha e roubar com suas fichas. A bordoada comia. Eu era um deles. Você batia ou você... Pode entrar contra... Pra você bater, você apanha também, cara. O Hendrix era um delinquente. O Hendrix não gosta de games, ele era só pra brigar, né? É. Vocês sabem que eu perdi, né? Eu reprovei um ano na escola por causa disso aí, né, cara? Bater nos outros? Não, de... Apanhar dos Hendrix? Por causa do vício em videogame, né? É do perna. Verdade, cara. Eu teve uma... Acho que eu tava na 7ª série, se não me engano. E aí eu comecei de vez em quando, né? Ia num dia na semana, enforcava aula num dia, estudava de manhã, então deixava de ir um dia, ia pra locadora, e a gente jogava das 8 ao meio-dia. Maloqueiro. Né? Jogava 4 horas todos os dias, né? Assim, aí começou a ficar frequente e tal, até que eu teve um mês, acho que foi o mês de março, que eu não fui nem um dia na escola. Puta que pariu. Né? No aí, começo do ano ainda, hein? Então, aí, cara, vai vendo. Eu irreparável, eu ia junto com um amigo meu. Então, quando eu não tinha grana, ele tinha, então a gente... É o cara da banda dele lá. Né? É o Hendrix. Será que é por causa disso que surgiu aquela lei que não pode ter a 100 metros... É verdade, perto, né? De escola. Certeza. Acredito. A culpa do pé. Pô, mas imagina abrir uma locadora na frente de uma escola nos anos 90. Mas aqui é um quarteirão de uma escola, cara. Ah, mas um quarteirão não é... Ah, mas, não, mano... É alguns metros. Cara, 100 metros... Esse efeito bizarro na época da Lan House, né? Que a molecada, tipo, pegava o dinheiro do lanche pra jogar... Matava a aula na época de não, outro, mas acho que não rolava. Não, já tinha assim, porque quando meu pai foi abrir e a gente foi na prefeitura, é uma lei federal e não é só bares, lanchonetes, jogos, puteiros. Qualquer coisa que atrai a atenção da criança. Puteiro pode, porque é à noite que funciona. É. Tanto então, que cara, acho que você vai. Mas na real, o que é 100 metros pra um viciado em videogame? Bosta, né? É, 300, 300. A gente saía lá da zona sul pra vir aqui, pô. Quando eu tava no primeiro colegial, eu e o meu grupo de amigos, a gente também frequentava muito o fliperama, que era no caminho da escola. No primeiro ano, nós éramos em 6. Ó, éramos 6. 3 repetiram direto, 1 ficou de recuperação e eu fui a única que passou. Cê os vê, 4 cara. Ficaram pelo mesmo motivo do perna, por causa do flipper. Então aí... Não, pega aí. Isso aí é a mesma coisa de beber cerveja e colocar a culpa na cerveja, velho. Porque eu sempre joguei, eu nunca enforquei uma aula por causa de flipper. Não, mas eu enforcava, era outro... Não, catecismo, porra. Ah, tá vendo? Catecismo, cacete. A gente é formado, mas o que é Deus perto da sua educação? A gente é formado, mas é ateu, tá vendo? Então, mas aí, cara, o que que aconteceu? Tinha esse amigo meu, a gente ia junto, né? E aí, cara... Era seu namorado? Não, um camarada daí de infância mesmo, é, assim. É, tá ligado. Vocês foram pro exército junto. Então, aí, um dos caras que estudavam com ele na sala dele foi e contou pro pai dele isso aí. E aí o pai dele pegou, cara, e foi lá em casa e caguetou pra minha mãe. Pô, que cuzão. E aí minha mãe foi na escola pra saber se eu tava lá e eu não tava. Aí minha mãe foi na locadora atrás de mim. Nossa. Você tava lá? Tava na boca de fumo. Enraizado, mano. Era a boca de fumo da época, né, cara? Vai vendo. Eu sei que eu tava jogando. Eu sei que eu tava jogando, de repente eu senti um soco tão filho da puta na sai, aí vai, sai aqui, mano. Tô jogando. Cara, eu já vi tanto isso, como é divertido. Então, eu sei que minha mãe saiu cobrindo eu de porrada, cara, da locadora, e eu vazei, né? Da hora. Vazei e tal, e eu fiquei tipo, a 100 metros de distância dela, né? Cara, mas aí assim, já tava tudo perdido mesmo, já tinha apertado foda-se, e aí ela chegou em casa, lógico, não ia fugir de casa, né? Fui pra casa e tal. Se espancou, né? E aí, não, aí ela falou assim, você vai pra escola. Eu falei assim, eu não vou mais. Eu não vou mais. Aposto que ela falou, e ainda é bocudo, hein? Se rebelando. Não, se aí rebelando. Ela falou assim, você vai sim. Eu falei, não vou. Aí ela falou assim, ah, você não vai? Vou contar pro seu pai. Então, beleza. Aí ela entrou no quarto, pegou o Nintendinho lá, o Beat System, lá o genérico. Aí não, não. Ah, não, aí não, pegou não, de, não. Pegou de sequestrou. Não, aí eu perdi. Não. Não precisa nem falar isso. Ela falou assim, ah, então você não vai? Então, olha aqui o que eu vou fazer. Ela espatifou. Nossa. Caraca. Que velha maldita. Bagaçou. E aí, na hora, eu só lembrei de uma coisa, que tinha, a gente tinha alugado uma fita do Wolverine, e ainda bem que a fita tava não tava lá dentro. Ai, cara, senão eu ia ter que pagar. Senão eu tava fudido. Mas que, cara, ela espatifou o videogame. Ai, besta. Entendeu? Minha mãe uma vez escondeu o meu videogame, então, cara. Mas aí eu fiquei sem nada. E aí, cara, voltei lá na escola no dia seguinte. O ensino naquela época não era mais tranquilo. Frouxo. Mais frouxo igual é hoje. Então, assim, a escola não permitiu mais que eu estudasse. Eu acredito que se fosse hoje, eles iam ainda fazer alguma coisa pra eu poder continuar. Mas como eu faltei todo esse mês e não tinha dado os 25% de falta, cara, falta, né? Não deixaram mais eu estudar. Foi aí que ele decidiu montar uma banda. Não, e essa história a gente já conhece. E aí o resto é assim, ah, vai ter que trabalhar, vai ter que... Okay, o resto é história. Fui atrás de trampo. E mas por aí vai. Alguns anos depois, ela comprou pra mim um Super Nintendo. E aí meu pai lembrou e falou assim, engraçado, né? Você espatifou o videogame dele e agora você tá comprando outro. Mãe é mãe, né, cara? Grande bosta, né? Grande bosta. Eu sempre levei vantagem nisso aí, porque minha mãe sempre gostou de jogar videogame. Então ela comprava os videogames pra ela também. Então eu me esbaldava. Eu ganhei meu videogame quando eu tinha 10 anos, né? Em 93. Puta. Eu ganhei o Super Nintendo. O cara é muito novo, velho. Eu tinha carta já. Esse videogame eu ganhei mais ou menos um mês e meio depois que meu pai faleceu. Aí eu tinha 10 anos e um pouquinho, meu tio me deu um Super Nintendo. Minha mãe nessa época tava um pouco perdida e tal, e ela achava que ela ia ter que cuidar da educação da gente sozinha, né? Então ela tomou uma resolução quando meu tio apareceu com o videogame lá, porque quem me levava pra locadora era meu pai. Meu pai que me levava na locadora, minha mãe não levava de jeito nenhum. Meu pai pegava lá, levava a gente de moto, que era muito longe de casa. E aí quando meu pai faleceu... A gente não tava muito longe, você não morava lá perto do casarão, cara? Que, não, Vinícius, com 10 anos eu não morava em Marília ainda. Ah, tá, então beleza. É, mas era mesmo, muito longe, mesmo se fosse lá perto do casarão, agora que eu pensei, caralho, né, cara? Não tem uma perto. Meu tio falou assim, ah, vou dar um presente pros meninos, a gente tava meio zoado, né, eu e meu irmão mais novo, a gente tava meio mal na época, e ganhamos o Super Nintendo. Só que minha mãe tava preocupada de o videogame atrapalhar a gente no estudo. Então ela fez um negócio, cara, que assim, hoje, na época eu fiquei um pouco revoltado, depois passou... Hoje eu dou razão pra ela, não sei se eu faria igual. Ela fez um acordo comigo e com meu irmão, que o acordo era simples. A gente chegava sexta-feira da escola, tipo meio dia e meio, uma hora, tinha que mostrar pra ela a tarefa do dia, a gente almoçava, fazia toda a tarefa. Aí lá pras 4 horas da tarde da sexta-feira, ela tirava do guarda-roupa dela, que ela deixava trancado. Olha, o Super Nintendo, e ligava na sala, instalava. Ela deixava trancado no guarda-roupa com cadeado. Aí ela colocava na sala, sexta-feira, 4, 5 horas da tarde, era o Super Nintendo. Se vocês quiserem ficar... De sexta pra sábado sem dormir, de sábado pra domingo sem dormir. Se vocês não quiserem sair de casa e quiserem jogar até domingo 10 horas da noite... Vocês não vão comer ninguém, mas pode. É, vocês podem. Mas domingo 10 horas da noite eu pego esse videogame, desligo, guardo aqui no armário e só... Então a gente jogava de sexta-feira das 5 da tarde até domingo 5 da tarde. Muito bom. E não dormia. Só que durante a semana a gente não tinha o direito de relar no videogame. E como a gente morava muito longe da locadora e ela não deixava dinheiro pra gente, a gente só jogava videogame mesmo de final de semana. É, tinha essa do dinheiro também, né, cara? É, foda. Porra. Então, assim, hoje eu não sei se eu faria igual. Dinheiro é foda, cara. Eu não sei se eu faria igual minha mãe, assim. Não sei se eu seria assim tão radical. Mas funcionou, cara. Tipo, sabe? Menino saudável. É, né? Ah, eu não falei assim, não. Eu colocaria um temporizador lá por dinheiro, horas. Né? Você vai pagar pra jogar, filha da puta. Inclusive, eu tô pensando nisso já. Ele tá começando a mexer no controle. Já tô maquinando aqui. Tem pedagogos que falam que isso é errado, cara. Você, como um propedeuta. Hã? O que você... Dovernáculo. Você como um chapuleta. Você como um propedeuta dovernáculo. Você como um alcoviteiro. O que você disse aqui? Ah, não é pra falar difícil, porra. Caralho. Um senhor estapafúrdio como eu? É o que eu falei, eu não sei se eu faria igual, não sei, eu não tenho filhos, assim, e eu trabalho com uma faixa etária maior. Eu digo assim, tem pedagogos que falam que é errado você condicionar o cara a tirar notas boas com a diversão dele, que não. Ah, não, behaviorismo? É. Não, está certo, puta que pariu. É claro, não, mas está certo. Eu sou a favor da mãe do perna, da porrada. Eu ia dizer pro meu filho que ele não joga porque estraga a TV, velho. Eu ia falar isso mesmo, porque funcionou comigo, vai funcionar com ele. Mas eu, nada me tira da cabeça que hoje isso aí era um argumento só pra você, não, na hora da novela, deixar a televisão liberada pra galera. Claro, claro. Cara. Mas behaviorismo, sou a favor, prêmio e punição. Crescer pelo na mão, porque educação é por prêmio e punição, cara. Eu posso falar como pedagogo, já que vocês estão falando de pedagogia? Nossa, nós temos um pedagogo. Você é pedagogo, claro. Meu? Fala então aí. Mas fala difícil, hein? Humilha o Zé aí, não, né? Não, eu e minha irmã somos pedagogos. Não, é fala difícil, senão nós vamos querer. Nossa, a última coisa na vida que eu ia pensar isso é que o Catena é pedagogo. Mas o Catena já foi mais coisas, ó, que você não tem nem ideia. É. Pedagogo é professor, né? E só tenho saber. Medo de perguntar. Eu lembro do dia da Campus Party, né? Conta o negócio de padre lá. Eu fiz pós em psicopedagogia e fazia mestrado em educação, mas larguei. Caralho. Era muito chato. Mas fala como pedagogo agora. Ah, então, né, a gente fazia com os meus sobrinhos, né, o lance de responsabilidade, assim, de, tipo, jogar muito podia implicar em acordar cedo, em desenvolver outras atividades, então, tipo, tudo tinha que ser dosado. Então a gente fazia meio que dividido, assim, tipo, joga videogame, tem o futebol, tem os lances com os coleguinhas da escola, e no fim de semana a gente deixava livre. A única coisa que a gente fazia era ver o que eles estavam jogando e por que tava jogando, pra não ficar assim, ah, vai jogar GTA com 10 anos de idade, sabe? Uhum. Aí a gente achava muito demais. Mas o lance, assim, de falar que se você vai bem na escola, você pode jogar e vira muito... Recompensa? É, aí isso é meio foda também. Não, mas não é um estímulo? Não é um estímulo se o moleque gosta do videogame. O problema é que ele sempre vai esperar, ele só vai fazer outras coisas se ele receber uma contrapartida. Ele fica condicionado. Não é assim, cara. Mas a vida é assim, bicho. Então, mas depende. Você trabalha por quê? É, ó, você vai... Mas a vida é assim. É, cara, no começo você fala pra ele, ó, você estuda porque você vai poder jogar videogame. O lance de ir bem na escola não quer dizer que você tá aprendendo. É verdade. O sistema brasileiro de meritocracia escolar não é muito justo. Ah, passou de ano, sabe. Às vezes não sabe. Eu incentivava minha irmã a fazer um trabalho em cima disso também. Tipo, eles estão indo bem na escola, costuma ver o que eles estão aprendendo e ver se eles estão aprendendo. Porque burlar a nota de... enrolar a professora é a coisa mais fácil que tem. Não, eu acho que falar com a TV, que estraga a TV é o melhor mesmo. É, também. Funcionou, eu tô falando, funcionou comigo, gente. Hoje eu sou bom de videogame num repetidiano. Olha só que mundo maravilhoso. Ah, e era um exemplo na escola, né? Não. Teve sorte, Vinícius. Você que sorte, velho. Fator sorte, cara. A sorte acompanha os capazes. Nossa senhora, que é isso? Quem falou isso? O Jon Snow? Não sei, cara, não sei. Quando eu falei a sorte acompanha, eu falei, preciso de uma palavra agora. bits. Nós temos três consoles conhecidos. Três? Nós temos o Mega, nós temos o Super Nintendo e nós temos Neo Geo. Deus. Nós não vamos falar do Neo Geo aqui, que nós estamos falando só de coisas mundanas. O Neo Geo não pode entrar nessa disputa, não, nós porque não vamos acaba o podcast, né? É porque é óbvio que o Neo Geo era melhor que o Mega e melhor que o Super NES. O Neo Geo era literalmente um fliperama em casa, né? É verdade. O Neo Geo era de verdade, né? Porque era a mesma fita. É, a fitona ia lá no fliperama, você encaixava lá no fliperama e jogava. Caralho! Né? Eu jogava Metal Slug em casa, cara. Quando eu peguei o Neo Geo emprestado, eu jogava Metal Slug em casa, cara. Eu descobri que o Neo Geo era 16 bits, tipo, 2 anos atrás aí. Eu achava que era de 32, pelo menos. É, eu achava também. O hardware é muito fodido. Bichão é louco. Que lembrança que você tem, ô Zé, do Mega? Eu sei que você não teve um Mega, por isso que eu perguntei Mega. Eu joguei muito pouco Mega, mas na frente de casa, lá quando eu morava ainda em Guaíra, não morava aqui em Marília ainda, na casa da frente eu tinha o Super Nintendo. E o menino da frente lá, o Valdir. Valdir Júnior. Valdir. É um nome que traz credibilidade, né? Valdir Júnior. Mas assim, é um nome de pobre. É Valdir Júnior, sabe quem é o pai dele, né? Nasce... Valdir Bigode, né? Não é possível que alguma criança chamou Valdir um dia, cara. É o filho do Valdir Bigode, né? E sabe o que é pior? Tipo, nasce seu filho, você bota o nome de Valdir, você sabe que ele vai ser pobre. Vai? Né? É tipo nascer sua filha e você botar o nome de Vilma. É tipo, ela nasce com 40 anos já. Vilma! Você conhece alguma Vilma que tem menos de 40? Assim como um velho chama Rodrigo, né, cara? É, nenhum quantos velho chama Rodrigo. Fernando, né? Maurício? Celso. Celso. Você põe o nome do filho de Celso, ele já nasce com carnê do Bauru Cap na mão. Ninguém chama mais Clóvis. Clóvis. É, são nomes em desuso, né? Afonso. Priscilo, né, cara? Priscilo. Ah, então... Cassandro. Larisso. Né? Larisso. Onde andarão os Larissos, né? Lorenos. Vai, Zé, conta a porra da história do Mega agora. Não se liga, tá vai. Falando merda aí, vai, fala logo. É? Que o Vardizão falou, vai. E Walter também. O Vardir? Não, o Valdir, o Valdir ele com tinha. W. Com W. Ah, melhorou. É hipster. Valdir tinha o Mega, Vocês namoravam ou não? Não. Sempre eu namorava. Ah, então essa história não vai ser tão boa, mas vai lá. Mas só que o porra do Valdir só tinha, tipo, dois jogos, cara. E um eu tinha também, que era o Mortal Kombat. Putz. E o outro era um do Pato Donuts, que era uma bosta. Que a bunda do Pato Donuts ficava presa. Você eu falou de Mega, cara. Você falou de Mortal Kombat, nós estamos falando de Mega e Super Nintendo. Ali fora, você falou que era óbvio que o Mortal Kombat do Super Nintendo era melhor que o do Mega, José. Era, o do Mega só tinha sangue, só que era lento. Você joga Mortal Kombat pra ver serragem saindo das pessoas, José? Não, cara, eu gosto de jogabilidade. Porra. Eu gosto de jogabilidade. O do Mega era lento. Você dava um golpe e demorava 3 horas pro cara fazer o golpe, pô. Você já jogava Street Fighter no Mega e no Super Nintendo? Super Nintendo rodava bem pra caralho, pô. O do Mega era melhor. Nunca? Imagina. O do Mega era mais rápido. Não, mais rápido. Não, tem benchmark que prova o contrário. Não, eu não tô falando de frame rate. Não, é nem frame rate. A questão assim, o Super NES, ele conseguia, a amostragem de som dele era muito melhor. Melhor som, tô falando de som agora. Tô falando de velocidade e jogabilidade. Era muito. O controle do Mega respondia melhor. Ah, mas o... Você tá falando comigo, perna. Qual o controle do Mega? Não, o de 3 botões? Não, o de 3 botões eu não sei nem como é que funcionava. Como é que você joga Street Fighter com 3 botões? Não, mas tem o de 6 botões do Mega. Tem o de 6, mas como então, você que era um botãozinho em cima horroroso, né? Amarelinho, merda. É o XYZ lá. Não, é questão de costume. Mas, eu te falo, os golpes do Mega saíam melhores e a velocidade do jogo do Mega era mais fiel ao fliperama do que o Super Nintendo. Você acha? É melhor, não é que eu acho, é melhor. Cara, soco forte é R1. Não, pelo menos... Eu sempre troquei os controles, pra mim os fortes sempre ficaram no X, no X e no A. Uhum. Começa aí, se você for bom, você vai pôr o seu forte no X e no A. Eu jogo bom. Com eles normais. Eu sou bom. Se você é bom, você joga na configuração original, você não precisa mudar. Não, primeira configuração que eu mudo é pôr no hard. Claro, colocava no caso do Street, você colocava no level 7. Aí eu mudo o handicap. É. Então, isso é ser bom, você tem que mudar pra tornar... Então, mas você tá falando assim, em relação à anatomia ali do controle, porque, por exemplo, se a gente for falar... Não, a anatomia do controle do Mega é piorzinho, não gosto não. Porque assim, você, por exemplo, falando de sair os golpes mais fácil, eu acho o controle, por exemplo, do Xbox hoje muito mais fácil do que o controle do PlayStation. Mas não é por causa do controle, entendeu? É por causa do sistema do jogo mesmo. Você acha que o do Mega respondia mais rápido? Do Mega respondia melhor. Mais preciso, cara. É, mais preciso. O Super NES tinha uma desvantagem pro Mega, principalmente em jogo de luta, que o Super NES tinha uma tela mais quadrada do que o Mega. É, o Mega era quase já uma... É um pseudo widescreen. Então o que acontecia? A tela do Super Nintendo se adequava à televisão e ela ficava mais achatadinha, né? E você tinha menos espaço pra pular pra trás, pra frente. Você via isso muito no Mortal Kombat. Era muito ruim você pular pra trás. Você não saía do lugar. Você rodava, você dava uma pirueta no ar. Mas é verdade. O cara andava pra frente e tava junto de você. A diagonal não respondia direito. Eu sempre julguei. Então, foda também que eu joguei muito mais Super Nintendo do que Mega. Eu sempre achei também que o Super Nintendo era melhor, cara. Até jogar nos emuladores e ver que não é bem assim. O som dos jogos do Super Nintendo geralmente são melhores. Ah, mas no emulador não dá pra... Não é você vai estar usando parâmetro. Eu joguei no emulador... Porque o Super NES é um dos videogames mais difíceis de se emular. Então, fácil emular Play 1 do que emular... Mas eu tô falando, eu joguei no emulador, é porque eu falo, eu joguei depois de velho. Uhum. Mas eu tinha jogado Mega Super NES, principalmente os jogos clássicos. Uhum. E eu assim, na época eu tava meio cegueta, eu via ali e falei, pô, será que é? Não, a Super NES é melhor. No emulador é melhor mesmo, é possível que seja melhor. Fui ler pra fazer a pauta e é melhor. É, eu não sei quais são os parâmetros que eles estão considerando, mas, por exemplo, quando eu via já de cara, assim, a vozes dos caras, assim, no Mega Drive, no Mega é horrível. Eu já descartava no na Mega hora. É horrível a voz. Já a voz do Street Fighter do Mega parece que foi o Stephen Hawking que dublou também. É mesmo. Eu já descartava logo de cara. Quem? É meio rouco, assim, né? Em algum momento, né? Ó, dizem que o Earthworm Jim do Mega é melhor também. Assim, eu tô falando de versões de jogos idênticos, né? Tem uns que é versão o Comic diferente. Zone também falam que o de Mega é bem melhor. Nossa, é um dos melhores jogos. Comic tem, Zone cara. É foda, hein? É um jogo muito diferente, cara. Muito o legal. O Perna falou um negócio que é verdade. Você vai dizer que é melhor o que você jogava, né? O que você tinha. Vai puxar óbvio. Um pouco a sardinha. É, claro. Agora, por exemplo, quando eu comparo dois jogos que eu gostava muito, esse é um jogo que eu joguei bastante em locadora do Mega, quando eu já tinha terminado, já tinha jogado pra caralho o Final Fight, eu queria jogar uma coisa diferente. E aí eu fui jogar o Street of Rage. É, diferente. Do Mega, que é um puta de um jogo. Mas eu achava o Final Fight um jogo melhor, cara. O Final Fight do Super Nintendo, quando eu vi, eu falei, nossa, é do caralho, né? Os caras grandão. Depois que você começa a ver, né? Pô, não, já, só dá pra jogar de um. Não tem um cara. Fizeram duas versões, né? É verdade, lançaram... tem a versão que tem, né? Aí Final não tem o Guy lá, né? Mas aí não tem o COD. Não sei, não tem? Não tem. Não tem, um não tem a opção do COD e do Guy no mesmo jogo. Ah, achei que tinha. Só no arcade. Eles fizeram o Final Fight, dizem, né, que eles fizeram na correria. Porque parece que lançaram pro fliperama e falaram, vamos fazer uma versão pro nosso que vai arregaçar. E fizeram uma versão meio no corre, assim. Mas pra... é legal, velho. É legal. É legal. E tem ali um personagem que deu origem ao Zangief, né? Que o Hagar seria um personagem do Street Fighter, né? Inclusive, o Final Fight também era pra ser o Street Fighter 2, né? É. Isso. Mas era acabou o que... nome antes era Street Fighter 2. Tinha até uns posters na net. Tem, verdade. Da época que era chamado Street Fighter 2. Tão diferente do Street 1 que eles resolveram ter mudado até o nome e falar, vamos fazer Street Fighter 2 depois. Isso, e o Hagar faria parte do Street Fighter 2. O Hagar ele era de um jogo lá que chamava Slam Master, né? Uhum. Depois ele apareceu no Slam Master, foi isso? Eles trocaram só a skin, né? Porque o Zangief é o Hagar, são os mesmos. Trocaram o país também, tem um monte de coisa. Trocaram o país. Colocaram barba, né? Eles são personagens da Capcom e jogos de luta e são parecidos mesmo, cara. Deve um inspirou, é igual. O Hagar deve ter inspirado. Mas aí nessa época o Super NES trouxe duas novidades também, que eram alguns cartuchos que tinham save, né? Que tinham uma memóriazinha ali que mantinha o save. Novidade? Né? Você que é o grande jogador de Kirby do NES, devia saber que salvava, cara. O Kirby do NES. O Zelda de Nintendinho também salvava. E tinha password antes, eu achei né? que era novidade isso. O Kirby do NES tinha... Ah, o problema é que no Nintendinho, se eu não me engano, era capacitador que segurava o save. Então, se o capacitador descarregava, você perdia. Tinha que ficar na tomada. É, e no Super NES já era chip mesmo que segurava o save. No Super NES teve a bazuca. Vocês lembram da bazuca? Lembro. Bazuca. Scope. Então, eu nunca vi a bazuca, Teve a bazuca e aí teve depois, né, com o Star Fox e o Stunt Race, o chip lá, o FX. O Stunt Race eu achava legal, hein, cara. Gostei muito de Star Fox, cara. Joguei muito, assim. Nossa, cara, esse dia eu fui pegar pra jogar, meu Deus do céu, cara. Como é que eu gostava daquilo? Eu também acho chato. Mas eu já achava chato na época. Demorava 6 meses pra passar a primeira fase. Eu já achava chato na época. Eu gosto do Stunt Race. Esse chip FX não usou quase nada, né? Só esses, eu acho que foram só esses dois, né? Assim, não sei. Não, então, teve aquele chip fodão do Street 02, mas que só usou no Street 02. É aí quando eles pensaram em usar de novo, já... É que tinha loading, né? É que no final da vida aí, os caras começaram a explorar mais o videogame. Uhum. Você vê, o Street 02 saía pra Saturno, cara, Play 1. Os caras lançaram pro Super NES. Eu não sei se tem a ver, eu não lembro o que é, mas a partir do Mega Man X2, eu acho, franquia foda pra caralho, do Mega Man X do Super Nintendo, puta que pariu, velho. Começou a sair, tinha um chip e tinha como se fosse dois chips pizinho do lado ali, um de cada lado. De apoio, né? Aquilo lá, não, era chip mesmo, você viu os pinos, a... não sei como é que é o nome. Tinha dois negócios a mais, mas era só nos da Capcom que tinha isso. Que é aquilo, velho? Era esse chip que eles criaram foda aí. Ah, tá, porque não encaixava em nada aquela porra, meu. O Super Nintendo sempre, por ele também ter o contrato lazarento lá, que obrigava os caras a ficar com ele, sempre teve isso, né? A pessoa desenvolvia um chip, que nem teve esse do Street, teve o da Rare lá, que acabou saindo Donkey Kong, que é uma, né? Sim, sim. Sem comparação. E aí o Mega, como não tinha muita gente que desenvolvia jogo, ele desenvolvia acessórios pro videogame. Pra transformar num monstro, né? É verdade, não transforma. Não... Aí saiu o Sega CD, o 32X. Naqueles robôs do Power Ranger que vai colocando... É, o Megazord. Né? É que o Mega tinha uma gambiarra, né? Assim, no Super NES tinha um processador de 16 bits, né? O Mega tinha 2 de 8. Era um esquema era desse dual na estrutura dele. Dual Core. Né? Pode se considerar, assim, vamos... Os primeiros jogos que você pega, jogos que tem os dois, tipo o Fatal Fury 1, dos dois, você coloca um do lado do outro, o do Mega é lixão, meu. Lixão mesmo, cara. Cara, mas o Super Nintendo não foi... Cara, assim, talvez seja uma percepção quase que nostálgica ou saudosista, mas o Super Nintendo foi o maior videogame que eu acho que... Mas era a obrigação dos caras também, né? Ele saiu 3 anos depois. Ele tinha que ser melhor mesmo, né, cara? Você não esperaria nada mesmo. É porque, ó, o Neo Geo saiu junto. É o lance do faz melhor, né? É. Japonês, os caras, né, pegaram o videogame, já tava, sei lá, 1, 2 anos no mercado e fizeram melhor. O alemão falou um negócio que é foda, né? Porque quando saiu o Donkey Kong, você olhava aquele gráfico, falava, puta que me pariu, né, cara? Como que um videogame de fita consegue lançar um negócio daquele? Um negócio daquele, né, cara? E aquela entrada Ext que tinha, assim, debaixo do videogame? Pra que serve aquilo, cara? Tá. Alguém sabe? Isso eu não lembro. Verdade. Ah, isso aí não era que ia ser encaixado no futuro leitor de CD, né? Isso aí é onde encaixava o... Entendi. Que era pra ser o PlayStation, né? Porque você sabe, né? Que o PlayStation era pra ser da Nintendo. Ah, é? É. Ué, eles estavam desenvolvendo um drive de CD, aquele jogo de CD pro Nintendo. Sony, né? A Sony tava desenvolvendo, que a Sony sempre trabalhou junto com a Nintendo desde o Nintendinho, né? Fazendo placa de som. E aí, o que aconteceu? Os caras queriam fazer esse leitor de CD e foram lá e deram uma ideia pra Sony pra fazer junto lá um negócio pra ler CD, e os caras não quiseram. Aí um desenvolvedor lá de dentro da Sony falou, pô, eu gosto de videogame, videogame eu acho que é um negócio que vai dar dinheiro, porque os caras da Sony não botavam fé nisso, né? O só cara... vendia TV. É. Esse cara aí, que eu não me lembro o nome, nem sei quem é também, saiu da Sony, não saiu do serviço, mas saiu de lá e foi na Nintendo falar, ah, eu posso fazer o esquema pra você. Aí o cara pegou e fez por fora, e depois ele foi lá e mostrou pra Sony. Aí a Sony pegou e abraçou. Só que aí a Nintendo começou a botar as cartas na mesa lá, falou, ah, a gente quer desse jeito, não sei o quê. Não, queremos fazer jogo pra criancinha. É. Aí os caras da Sony, não queremos fazer jogo pra macho. É. Não queremos fazer jogo pra piratear, hein, mesmo. Querendo derregaçar o bagulho. Aí a Sony acabou que não quis fazer o drive de CD, e a Nintendo também não, e acabou. E eles continuaram a vida. E aí, daqui uns tempos, a Sony lançou o protótipo do PlayStation. Nossa. Que é baseado totalmente nessa época. Que é podre pra caralho, né? Pô, PlayStation é da hora demais. Eu vou ser o primeiro a começar com a nossa lista de grandes jogos. Eu vou falar dos dois juntos, hein, meu? NBA Jam, cara. Porra, mano. Puta que me pariu. Eu saía lá na puta que pariu, veio eu e o Alisson aqui jogar essa bosta, cara. A versão do Mega e do Super NES chega a dar vergonha pro Mega também, cara. O Super NES é muito mais louco, principalmente porque o NBA Jam tem um monte de frase, né, cara? O som do Mega sempre foi uma desgraça. E o NBA Jam do Super Nintendo era aquele que não tinha todos os jogadores, menos o Michael Jordan, né? Que eles não conseguiram pagar o direito. O Michael Jordan não tinha mesmo. Não tinha, era o Scott Pippen e uma sombra. O Charles Barkley. Não, porque você jogava com duplo. Não, mas você podia. Mas tinha. Você jogava com dois, mas tinha quatro cada time. Era o Pippen. O Barkley. Não, você tá maluco. Não, o Barkley nunca jogou no Chicago Bulls, cara. Porra, Barkley. Não. Era dois caras. Mas tinha quatro pra você escolher, Zé. É só se apertar select. O Stockton, não era? O Stockton não, era do Utah Jazz. Era Stockton e Malone do Utah Jazz. É, mas não tinha todos os caras. Foda-se! Tinha o Drexler, tinha o Pippen, tinha o Malone, o Stockton, mas não tinha o Jordan. Jordan, eles não conseguiram. É porque o Jordan era truque, você não sabia fazer o truque? Ah, eu não vou ensinar também, não. Mas talvez eu poste um link lá nos comentários. Tinha o truque das cabeças de dinossauro lá, não tinha? Tinha um monte de truque. Ele é da Clan ou não? É. O cara sabe fazer truque, né, cara? Pôr truque em jogo com esses filhos da puta mesmo. Easter eggs. Dá pra jogar com o Bill Clinton. Tinha, é verdade, cara. Que da hora. É o Bill Clinton com a calça do sujo de porra. Né? com uma mina colada nele. A Mônica Chupinski grudada no cangote dele. Ó, Mega Man X. Mano, eu achava muito da hora, meu. Mega Man X1, X2, X3. Um monte de coisa escondida também. Tem um do Super Nintendo que chama Demon's Crest, Demon's Blazon, não sei como é que veio. Eu achava muito louco também. Que vem do Nintendinho isso aí. Uhum. É da Capcom, inclusive é o diabo que aparece no Ghosts 'n Ghosts, cara. Sabe, não tem um diabinho. Sim. Que fica voando lá, é com aquele diabo lá. De navinha, Sonic Wings. Nossa, esse jogo Sonic é Sonic Wings eu acho muito foda. Cara. É o melhor jogo de navinha que eu já joguei, cara. Sonic Wings era foda demais. Cara. Ah, tem um monte aqui, mano. Minha lista tá muito grande. Vou parar por aqui. E, ó, um jogo que pouca gente conhece. Já falei pro Zé, o Zé não baixou. Hagane. Hagane. Hagane. Esse jogo de plataforma muito foda. Assim, eu ouço falar muito pouco, que eu gostava muito, é aquele Russian Beat, cara. Lembra desse jogo? Russian Beat. Não curtia não, mano. Tinha um guardinha, não é? Tinha um ninja verde, assim. Não. Acho que trilha, tudo, assim, era um negócio muito foda. Eu achava legal pra caralho. Gostei muito, né, de Breath of Fire 2. Aí já cai pros RPG, né? Luffia 2 também. Luffy achei legal. Luffy é legal mesmo, né, cara? O famoso Chrono Trigger também, que era fodido. É, clássico. Ah, tem o Final Fantasy 6, ó, é o 6. Eu não joguei nenhum Final Fantasy, cara. É o Final Fantasy 6 mesmo, tá na lista aqui, velho. O Dito Cujo foi lançado 2, 3 meses atrás pro Android de novo agora. Super Metroid também era... Do caralho. Legal. foda pra caralho. É, Castlevania 4, trilha fodida também, sensacional. E um que, não precisa nem falar da trilha, mas assim, que trouxe uma parada muito legal, foi o Rock'n'Roll Racing. Ah, puta, pode crer. Era animalesco. Pô, tem o Sunset Riders também, meu. É que a gente já conhecia do fliperama, tinha, né? Tinha muito jogo foda, a cara. A versão do Sunset Riders pro Super NES é muito boa. Cara. É legal, é legal. De Super Nintendo, assim, que eu tô lembrando de cabeça, que eu jogava muito, era o Super Mario RPG, que eu achava foda. Tinha os gráficos bons também, né, cara? Muito foda os gráficos. Só que eu era ruim porque eu não entendia inglês, cara. Puta, achava uma merda aquele jogo. Esse joguinho era divertido pra caraca. O Chrono já falaram, os Mega Man X todos aí, os... Eu curtia pra caralho jogar. Os Street, né, que eu jogava pra caraca também, de galerinha. O Turtles in Time, das Tartaruga Ninja, eu achava foda. Pode crer, cara. Porra, é legal mesmo. Esse eu gostava demais, assim. Tipo, eu lembro que eu pegava direto na locadora, porque dava pra jogar de quatro pessoas. Final Fantasy, vocês falaram, o 6, né, que é o 3 original, sei lá. E o Super Castlevania, que foi um dos primeiros que eu joguei, porque era Castlevania e eu achava animal demais. É legal mesmo. E mesmo nesse jogo, ele fica travado na escada ainda. É, tem um problema que na escada. Que desgraça, né, velho? Tinha que ter um jogo só pra isso, né? Tinha tipo que... Castlevania, travado na escada. Né? Death Under Stairs. Cara, eu joguei muito Super Nintendo, assim. Foi, acho que o que eu mais joguei na vida. Claro, joguei muita coisa de Street Fighter, de Mortal Kombat. Super Mario World, que durante muito tempo foi o jogo da minha vida. Porque é um jogo praticamente impecável. Ele é longo, mas tinha um save porque ele era muito longo. Tinha muitas opções de você jogar de formas diferentes. A Ira falou que depois que você zerava, os bichos voltavam tudo demoníaco. Mas, na verdade, no Super Mario... Quando você terminava o Mundo da Estrela, você jogava o Special World, e quando você terminava o Special World, você invertia toda a imagem, a interface do jogo, né? Eu achava um jogo espetacular. Mas assim, eu não posso deixar de falar do Donkey Kong, que eu achava foda pra caralho, os três. Animal de... O Contra 3, que puta... Eu não dormi durante vários finais de semana jogando Contra 3. Ele tinha duas visões, né? Rapidinho, o Contra tem um do Mega que é muito louco também, chama Contra Hard Corps, um negócio assim. É, acho que é isso aí. Você jogava com um lobisomem, com um robô e com outro bicho lá. É muito louco, no mesmo estilo também. É, então, aí tinha o Turtles in Time, que já falaram, que era um jogaço. O primeiro que eu joguei pra Super Nintendo. Batman Returns, que eu achava muito louco. Bom, que era muito foda. Puta, jogava contra a Mulher-Gato, contra o Pinguim, se eu não me engano, né? Mas você enfrentava os palhaços do Coringa. Eu achava muito legal o Batman Returns, mas aquele Adventures of Batman e Robin, que é do Batman quadrado, cara. Bom também. Porra, bom também, jogo bom é também. Muito foda, mano. E assim, um que quando eu era criança eu gostava muito, tentei jogar no emulador, ainda é legal, mas é legal jogar em dupla. Goof Troop, né, que era do Pateta e do filho dele, que era um puta de um jogo, super legal. E pra mim, talvez o jogo que eu mais tenha jogado do Super Nintendo, porque a gente juntava a galera em casa e ficava revezando e era muito foda. Que, puta, pra mim um dos jogos mais divertidos que eu joguei, que é o Top Gear, cara. Top Gear, pode Top crer. Gear. Pra mim, tanto que até hoje ele é o toque do meu celular, é a música do Top Gear, porque é pra mim... Você sabe que Top Gear só fez sucesso aqui no Brasil. Só no Brasil, isso é uma maluquice, né? É. Inclusive tem até uma... Aquela música clássica do Top Gear, ela é homenageada... Quer que eu canto? Não, depois você faz. Ela é homenageada por uma banda que todo mundo aqui conhece, que é o Muse, né? Tem uma música do Muse que chama Please. Tem o Mega Drive, pô. Mega Driver. Tem uma música. Tem uma música do Muse. Tem forró também que gravou. Chama Blizzard. Tem a do forró, tem a do dança do Street Fighter também, cara. E a gente jogava muito contra no Top Gear. Quando a gente descobriu o password que levava lá pro último mundo, pra você jogar todas as fases, né? Que é o Horizons. Horizons. Puta, a gente não parava. O Horizons não é do Top Gear 1, é do Top Gear 1, né? Top Gear 1, que é o fodão, né, cara? Ah, mas os dois são legais, né? O 2 é difícil. O 2 era difícil e o 3000 eu achava meio O foda do 2 é que os carros são tudo igual, cara. O carro não vira no 2. Ah, sei lá, eu gostava, um é mais legal. Um era foda, cara, um era foda pra caralho. Vou ver o da Ira antes. Uma dúvida antes da gente ir pra Ira. Opa! Oi! Na Ira! Pera, já tá indo, tá chegando. No Super Mario World, ele tem 96 fases. Só que na caixa falava de 99. Ah. 99 níveis. Mas assim, até hoje eu... Só 96. Só 96. 96. É isso mesmo, né? É 96. Tanto que aparece a estrelinha, né? Quando você faz as 96, aparece do lado a estrelinha de quando você terminou. Mas ela não tem 96 fases. 96 finalizações. São menos fases. Mas tem fases que você tem que passar de duas ou três formas diferentes. Ah, tem mesmo, né? Você tem que voltar pra pegar... Fazer você tem que voltar e sair por outro lado e tal. Então não tem 96 fases. Você tem que terminar 96 missões. 96 missões. Além de seis quests, digamos assim, mas fases são menos, porque tem fases que você tem que passar de duas formas. Somente Castelo Fantasma. Na verdade, etc. tem umas três só, mas você tem que passar 30 vezes de cada. Entendi. Saindo bem de todos os jogos que vocês falaram, a maioria deles são bem famosos, mas eu vou aqui para uma lista de jogos Disney. Tanto no Sega quanto no Super NES, assim, os jogos que eu mais joguei e sofri bastante também foram jogos da Disney. E um dos que até hoje eu nunca zerei, eu não me conformo com isso de não ter terminado, foi o Rei Leão. Puta, jogo Leão era difícil, bom pra caralho. Mano. Oh, eu terminei, hein? Aladdin terminei. Também, né? O Aladdin é bom. Aladdin era muito lindo. O Aladdin, ó, voltando à comparação, o Aladdin do Mega dá de 10 a 0 no Super Verdade. Mega. Porra. É. O do Master é legal também, viu? O Tarzan eu gostei muito de jogar, mas pra mim o que eu carrego mesmo no coração como mancha negra é o Rei Leão, por não ter conseguido terminar. Tem o remake do Pitfall pro Super Nintendo, né, cara? Que é um jogo legalzinho, cara. Ah, é legal sim, pera. Sua tela de 5 polegadas não deixava ver os detalhes. Não, mas ainda parecia o Pitfall do Atari, mas é legal do Super NES, viu, cara? Não, mas ainda tá falando dos jogos da Disney, o pessoal falava muito que o Fantasia do Super NES também era uma desgraça. Era difícil pra caralho. Então, eu acho que são esses. Dos demais, assim, que vocês falaram, eu também joguei alguns quando eu podia, né? Mas aí, no caso do Super NES, eu tava jogando em locadora antes do meu pai abrir a dele. Então, na época de Super NES, eu joguei em locadora. E era os que eu mais gostava eram joguinhos, assim, de plataforma. Não joguei de futebol. Até hoje, nem jogo futebol. Verdade. Alguém fala aí do Superstar Soccer, né? Não é um tipo de jogo, assim, que me atraiu. O Pitfall eu joguei também, mas o gráfico dele era muito ruim. E não só no Super NES, como depois, quando lançou o PlayStation 1, também saiu no PlayStation 1 e o gráfico também era horrível. Então eu não conto ele como um dos melhores. Mas do Atari era bom. Ô, Ira, quer uma dica? Você que gosta de jogos da Disney, tem um que é muito legal, que é o Mickey Mania, que você vai, cada fase é uma fase do personagem Mickey, então a primeira é preta e branca, passa lá nos anos 20, caraca, e você joga, no, e você joga no navio do Bafo de Onça, que é o primeiro curta-metragem, né, do Mickey, e você vai percorrendo a história do Mickey até no final, quando você joga a fase fantasia. E esse jogo era um puta do jogo, o Cast of Illusion é legal pra caralho também. É. Esse eu nunca joguei, não. Eu muito joguei o Magical. Magical Quest? É. Pô, esse é legal, hein, cara. Pô, pra caralho também. Gosto, tinha um que era só o Mickey, né? Tinha um que era Mickey e a Minnie junto. E tinha um que era o Mickey e o Donald, né? Aquele que era o Mickey e o Pato Donald. Esse é o 3, né? Então, o primeiro era só o Mickey, o segundo era Mickey e Minnie e o terceiro era Mickey e Donald. Do caralho, vocês viram. Ele tinha até no Game Gear, se eu não me engano. É, só que não tinha jeito de jogar, né? Acabava a bateria, foda. Mas eu tinha gambiarra, eu jogava com fonte, então... Eu ligava na bateria do caminhão do meu pai. Tinha que ficar acelerando. Mesmo assim, ele teve que vender o caminhão porque não dava mais pra colocar a bateria. Mega Man também é um que puta que pariu, meu. Pra mim ele era muito difícil. É difícil mesmo. Nada, muito nada, difícil, nada. Difícil, meu. Eu joguei ele, mas eu acho que eu joguei o 2 só. E, meu, foi um desastre total. Nunca mais eu peguei ele de novo. Nessa época eu tava jogando em locadores que não eram minhas, eu tinha que jogar jogos que as horas valessem a pena. Sim. Então, jogos daqueles que eu não conseguia de jeito nenhum, meu, não dava. Porque aí batia a hora, acabava e eu não jogava nada. É frustrante, né, meu? Horrível. É, Mega Man tinha password. Você não tem desculpa pra isso, não. Mas tinha um Mega Man que era... que era um pirata, que antes de você matar o chefe, você dava um tiro num cara de escudo e ele já dava habilidade pra você. Credo. Era pirata. A fitinha pequenininha tinha mesmo, você tinha todos os poderes já abertos. Era muito zoado. Eu, como tinha o Super Nintendo, a fita que veio nele foi o Super Mario World e eu joguei muito pouco, cara, porque eu achava muito difícil aquilo lá, muito demorado, não conseguia jogar direito. E... Mas não salvava o bagulho? Mas eu não gostava. Eu fazia de tudo pra odiar, entendeu? Aí eu comecei a jogar mesmo. Ela cagou na fita. É. Eu comecei a jogar muito Super Nintendo mesmo quando minha mãe comprou pra mim do Paraguai. Pit Fight. Não, Spider-Man Maximum Carnage. Nossa! Puta, é muito foda. Pô, é um dos melhores jogos que eu já tem vi. Tem música, cara, do Green Jelly, tem música do Black Sabbath no jogo. Pô, véio. É muito foda. O jogo era foda demais. Eu joguei muito também Final Fight 2. Então, eu só acho o 2 muito fácil, né? Mas é legal. O dois é tem o Carlos. Tem o Carlos. Carlos. É o brasileiro. É a Mack, o Carlos e o Hagar, o, né? O Carlos, que é um ninja, que na verdade é um samurai e é brasileiro. Shortinho agarrado na bunda. É um azulzinho. É verdade, cara. É. Foda-se, né? E um jogo que eu joguei muito foi o Super Mario Yoshi Island. É o Super Mario World 2. É um jogo mais bonito que eu já vi, assim, de desenho, cara. Também foi no fim da vida já do Super NES, onde os caras sabiam o que fazer já. E meti o pau mesmo. E um jogo que eu joguei muito do Mega, além dos Streets of Rage, foi Golden Axe. Joguei muito, cara. Eu jogava lá no Alice, inclusive, nisso. Foi fala demais. Mega Drive, eu lembro do Alice. As vozes eram de presidiários americanos. Ô, louco, hein? Caralho. Ô, mas o Pit Fight chega da hora. Então, tinha Pit Fight pro Super Nintendo? Ou era só pro Mega? Tinha Super Nintendo, tinha sim. Nossa, o Pit Fight era muito louco, cara. Você jogou... Era muito transgressor, né? É o GTA da época aquilo lá, cara. O nego jogava seringa, cara. É o Bimba, né, velho? Seringa com AIDS. No ringue, cara. Eu joguei muito Altered Beast também, joguei Mickey e Castle of Illusion bastante também, achava muito legal. Cara, e tem muito mais jogo, tem muito mais informação, isso aqui dá podcast pra fazer, pra mais falar, de metro. Até, né, pra caralho aí. E a gente não sabe também, né? E tem coisa que a gente não sabe e tem coisa que... Vai ter um episódio PlayStation 1... Tem. Vai. Nintendo 64, tem o que mais? Tem do Neo Geo, cara. É. Tem um do Neo Geo. Sega CD. Dreamcast, vai ter episódio, Sega, vai ter sequência aí? Mas Sega CD, o Fatal Fury, cara, do Sega CD é do caralho, cara. O Final Fight era legal pra caralho. É verdade. O Dreamcast... O Sega Saturn foi meu primeiro console. Assim, meu primeiro que eu tive mesmo não sendo dos outros vizinhos, amigos. O Sega Saturn foi o primeiro console que eu comprei. O primeiro que eu comprei foi o PlayStation 4 recentemente, a primeira vez que eu ira comprei alguma coisa. Foi o primeiro bem que ela comprou. Então você que tá ouvindo esse episódio aí, coloque a sua lista lá nos nossos comentários e, né, se você pulou... No nosso comentários. Se você pulou aí a retroalimentação, é melhor você voltar, porque tem uma surpresinha ali que é importante pra você ouvir, né, que você... É verdade, agora a gente é explícito, mas a gente é foda. Chupa a Apple. Vamos para as considerações finais dessa galera, gente boa aí que participou com a gente. Ira, o que, que você tá fazendo? Tá participando do quê? Faz seu jabá e daquele jeito de sempre. Então, galera, se vocês gostaram de ouvir a minha besteira ou nada a acrescentar nesse cast aqui, né? Porque eu não sou nintendista, essa galera aqui tem uns fãs acirrados aqui da Nintendo. Brincadeiras à parte, se vocês quiserem me ouvir novamente, vocês podem ir lá no Mundo Freak, www.mundofreak.com.br. Eu estou lá com aquela galera falando sobre mistérios e conspirações. E lá no Radiofobia também, junto com o Léo Lopes, falando sobre qualquer coisa que não seja muito útil pra você. E me siga no Twitter, @iracroft. E é isso aí. Beleza. Isso aí, PCS. Valeu, Ira. Muito obrigado por sua participação. Nossa! Ninguém vai ver. Beleza, Ira. Valeu. Valeu, mano. Valeu mesmo. Catena. Pô, uma honra você ter sido convidado, apesar que hoje eu tô contido. É porque eu não durmo desde quinta-feira, de verdade. Puta que pariu. Jogando videogame. Sua mãe te tirou o videogame do armário, porra? É, muitos eventos. Nossa, tá foda. Mas toda sexta eu tô lá no melhoresdomundo.net com MDM, né? 13 anos de MDM esse ano. Incrível que pareça. Sem ganhar um tostão. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo não, nós que... Então, seguindo o caminho do MDM. A gente entrou de gaiato. Clube tosco, que não ganha dinheiro. Pô, gente, mas tô enganado. Achei que todo mundo aqui estivesse rico já com a podosfera. Podosfera é difícil até de pronunciar, né? Já começa pelo nome merda, né? Ninguém vai ganhar dinheiro com isso. O MRG nasceu por causa do MDM e é mais rico que a gente. Aí, quer dizer, qualquer blog é mais rico que a gente. Contato. É porque seu conteúdo... É, sabe qual que é o problema? Você não tá fazendo bem seus programas, hein, Catena? Ô, Catena... Mas se topetinho melhor aí... Começar a cobrar mais agora. Mas toda sexta a gente tá lá no MDM... Conteúdo explícito também, Catena? Foi mó treta conseguir descobrir esse negócio da Apple lá, por causa do app novo lá, de ter que colocar restrição. Puta, que merda. Nossa, isso aí. Todo dia, puta. 20 mensagens, Catena, não baixo o MDM no iTunes, o que que eu faço? E é essa voz mesmo, né, cara? É essa voz, é a voz do mimimi, né, cara? É, tipo, pergunta pra sua mãe, porra. Caralho. Mas pode deixar, Catena, nós vamos lançar um vídeo tutorial de como burlar o bagulho. Eu já fez isso com um monte de ex-vídeos. E aproveitando também, às vezes eu tô lá no Cidade Gamer também, de sexta, falando de joguinhos. No FIC, né, no Festival Internacional de Quadrinhos, eu tô com mesa lá, lançando o Jackpot, que foi um projeto que a gente fez pelo Catarse. Bateu, né? Deu 26 mil, acho. Sensacional, hein, cara? Então você não ganha dinheiro só com podcast, então, né, mano? É, mas esse dinheiro eu só vejo em novembro ainda. Não peguei, porque o pessoal fica, tá rico. Lá na Anime Fans, todo mundo, agora que você tá rico com o Jackpot, cara, não vi um real desse dinheiro. E provavelmente a gente não vai nem ver. Nem vai ver. Porque a gente fez o orçamento no começo do ano e o dólar triplicou, né? Então a gente se fodeu pra imprimir essa porra. Caralho. É em novembro, eu não lembro a data. Eu vou estar na CCXP também com mesa, junto com o Rodney Buquemi, que é o artista da DC Comics. E quiser saber mais aí das bobeiras que eu falo no MDM ou no Cidade Gamer ou afim, é só seguir no Twitter lá, @FabioCatena, que eu não sei usar, confesso. E obrigado de novo pelo convite. Parabéns por terem voltado, revoltado, né? Revoltado. Não sei se esse é o termo, né? E pelo Patreon aí, gente, vamos contribuir. Depois a gente coloca lá no MDM também uma notinha do Patreon de vocês pra galera participar. O MDM só vai entrar quando existir o patrão, patrão.com.br. Com tio, né? Baixa renda, a gente com quer tio, um né? negócio mais... O mais mecenas, Brasil, você vai entrar no mecenas. Hipsters! A gente gosta só de tosqueira. Patreon é muito gringo, muito bonitinho. A gente e não é, nem Patreon, né? É Patreon. É agora Patreon, eu descobri. Né? Patreon. Os caras lá do Overloader que fica me zoando que eu falo Patreon. Não, mas eu falo também. Quando eu não falo, Patreon. Beleza, galera. Valeu pela participação aí. Foda pra caralho, né? Outras vezes aí, com certeza, aí a gente... Vai fazer podcast junto aí, né? Porque quando vocês fizerem algum sobre filme pornô, me chamem, porque eu trabalhei numa locadora pornô. Ah, eu sei que já tá escalado. Já tá escalado. Nós temos até ator pornô aqui, rapaz. Se bobear, eu consigo chamar duas atrizes pornô pra aí participar, sim. Que são amigas minhas. Participar. Puta! Presencial? Então, se dá um jeito aí. Vamos beleza, galera. Manteremos contato. Eu também quero agradecer a oportunidade, meu. É, quando eu falei pro Andrei, eu falei, gente, o pessoal do Tosco me chamou pra gravar. E o Andrei falou, caralho, eu não acredito. Porque o Andrei e o amigo dele, o Felipe, sempre foram mega fãs de vocês. E eu também, mas eu já conheci o Perna pessoalmente. Então, sim. Tipo, eu me acho íntima, né? Ui, cuidado. Delícia. Perna, então, tô na frente, ó. Ó, não, com o pé não tem essa de frente, não. Ele alcança vocês, pode deixar. Ele é tipo um Wi-Fi. Eu só posso dizer que toda vez que a gente vai num bar aqui em São Paulo falar sobre podcast e todo mundo pergunta o porquê do apelido do Perna, é longa história. Longa. Olha, trocadilho infame, hein, velho. Beleza, galera, esse foi mais um Tosco Chanchada Podcast. Mais informações sobre o Patreon lá no nosso post. Grande abraço e até a próxima. Valeu! Thank you so much for playing my game. Tosco Chanchada, editado e finalizado por Wellington Hendricks.